título no segundo tempo. Galera grita o nome de Diniz por ter chamado todo o grupo pro papo. Galera grita o nome de Diniz. Vamos ver se ele vai reconfigurar o Fluminense. Ele chamou o time inteiro e passou uma nova orientação. Até agora, vamos chegar agora a 25 minutos, o Fluminense não é aquele time de proposição de jogo, nada disso. E não tem as jogadas agudas acontecendo, não é, Paulinho? Com certeza, o Fluminense chegou uma vez próxima à área com esse choque aí, mais nada. O Flamengo tem domínio total do jogo, já meteu uma bola na trave, teve muito mais perto já de estar na frente do placar. A galera tá mandando mensagem, a galera tá falando aqui no Tupi, tem o Tupi. A galera no 980-18-88-80. Quando outra vez a bola é dominada na zaga, André chutou para bater no Arrascaeta e sai pela linha de fundo e ganhar tiro de meta. 980-18-88-80. Dá o papo, galera. Fala aí que eu quero ouvir. Boa noite, Luiz Penido. É o Fred do Japão, ligadaço na Tupi. Doido pra ouvir você gritar. Hoje tem gol do Gabigol. Apontou, tirou, guardou! Valeu, garotaço. Ele já quase guardou mesmo. Meteu uma ali na cara da trave esquerda. 0-0 no Maracanã. Bate lance lateral. Flamengo vai pro campo de ataque. Tentativa feita por intermédio. O Arrascaeta correu na bola. Protegeu a defesa do Fluminense. A bola saiu. 9-26. É a hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Gravadões, galera, aqui Maracanã, primeiro jogo da oitavas de final no Fla-Flu, 26:30, primeiro tempo de partida, placar Tupides. Fluminense 0 da Rádio Fluminense, sai jogando com o Fábio entregando bola, na frente da área vira na canhota, entrega Felipe Melo, voltou no meio pro Marcelo, apertado pelo Thiago Maia, falta, parou geral, o homem tava lá, viu, parou, marcou, na Tupi a bola não para de rolar, a galera manda mensagem 980-18-88-80, 980-18-88-80, agora duelaram pela bola Felipe Melo e arrasca melhor pro Felipe Melo, voltou no terreno, entregou pra canhota, chegava a bola no Lima, derrubada é fácil. Alta, para o árbitro para marcar em favor do Fluminense, a bola colocada no terreno, Marcelo prepara a cobrança, ensaia, vai bater, arruma para a perna esquerda, bate tocando para trás no recuo, deixa a bola onde está colocado Felipe Melo, encosta de pé direito de chapa para o Arias, deu entre dois marcados ali, não era boa, Flamengo cortou, Fluminense se recupera, manda para o meio campo, tenta com Pirani, mas o Flamengo dá o bote, faz o corte, joga com garra, retrocede a bola agora para o goleiro Santos, pega de primeiro, vem com o pé, tem que ser com o pé também, ele bate na bola, toca bem o meio campo do Fluminense na cabeçada, André pegou a sobra da bola, o árbitro parou, deu falta em favor da equipe do Fluminense, cobrança rapidamente executada, entrega a bola para o Nino, para Felipe Melo, sai jogando com Arias, bota a bola na intermediária, contrária, partiu, foi tocado, derrubado, levou a falta, levantou, manteve a posse da bola, cruza pela entrada da grande área, corta a defesa, Marcelo vai, dividiu, rachou o lance, ganhou, dominou, invadiu, apontou, atirou, defendeu Santos. Chegar, demorou 28 minutos e foi no talento do Marcelo. Marcos Coelho. Sabe tudo, né, Penido? Tudo começou na jogada do Arias, que sofreu duas faltas e continuou. Olha o Flamengo. Voltando pela ponta canhota, agora tocada para o Gerson, levou na lateral da área, travado pela defesa do Fluminense. A bola vai saindo pela linha de fundo, é novo escanteio. Segue o líder, ArcelorMittal. Aços inteligentes para pessoas e o planeta. Aqui, Tupi, a Super Rádio do Brasil, você é um carioca e é bom de palpite, gosta de esporte, cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias na Tupi, teu Tupi. Aqui a bola não para de rolar, galera. Altese Peças Automotivas, compre pelo site, retire em nossas lojas, Penha Barra e Recreio na Altese. A peça mais importante é você. Arrascaeta. Um abraço para o rubro negro, Alfredo, Altese, vem bola aí, preparada a Arrascaeta, é corner pro Flamengo, bota a bola no terreno, partiu, gol direito das cabines, levantou na boca do gol, testa pra fora, vindo de trás pra completar o ataque do Flamengo, bateu batendo na bola, o Everton Ribeiro cedendo um tiro de meta para o Fluminense cobrar. Programa de saúde preventiva para hipertensos, conheça no site assim.com.br. Na Tupi a bola não para de rolar. 29,5, primeiro tempo. Apolinho, Washington Rodrigues, Apolinho se garante sozinho, dá palinha, Apolinho. Não mudou nada, só dá Flamengo, pressão total do Flamengo. Agora, depois daquela correção feita em na hora que o jogo parou pelo Diniz, o sistema defensivo do Fluminense começou a se encontrar, parou de dar cabeçada um no outro, mas o Flamengo segue pressionando. Penido. Quando sair agora o Fluminense, opa, houve uma trombada forte, cai o jogador do Fluminense, o árbitro vai até lá, já se acercando também ali alguns jogadores do Fluminense, o Nino e tal, mas parece que não tem hostilidade rolando na parada, né, Sérgio Pinaranjo? Não, foi o Everton Ribeiro que acabou fazendo uma falta, mas não uma falta violenta sobre o Samuel Xavier. O Ganso fez pressão, mas vida que segue, 0-0. Aí o Everton Ribeiro é um jogador marcado pela lealdade. Alguém chamou, foi você, Marcos Coelho? Isso, tô de olho no Gerson aí, já vi o camisa 20 do Flamengo fazendo uma alongamento ali no meio do jogo, isso não é comum. Vamos lembrar que ele está voltando de lesão muscular. Pois é, vem bola agora para o Arias, ele faz o domínio, ele retrocede no terreno para o André, prontamente toca a bola onde está colocando o Felipe, ele recolhe pelo Fluminense, vai partir com a bola dominada, Felipe Melo, vai se organizando o Fluminense, infiltra-se pela ponta direita, pede por intermédio do Arias, Samuel Xavier também vem para o lance, chega a zaga do Flamengo com o Ayrton Lucas e põe a bola pela linha lateral. Ele que começou no futebol, apareceu jogando exatamente pelo Fluminense, ele, grande jogador, grande Ayrton Lucas. Aliás, do outro lado também tem gente que começou no Flamengo, Felipe Melo, começou no Flamengo, foi onde apareceu para o futebol, se consagrou antes de ir para a Europa. Agora tá pegando o que aí, hein? A chuteira, eu ia falar o sapato, né? A chuteira do Pirani saiu ali do pé esquerdo, tá demorando esse tempo todo para amarrar, Penido. É um pit stop, trocou pneu, ele aí. Uma analogia com a Fórmula 1 seria mais ou menos isso. Vai bater lance lateral. Fluminense em bola. Quem tá com ela é o garotaço Samuel Xavier. Ele demora um pouquinho, vai bater, atenção, Pirani já tá com o sapatinho amarrado, vem bola, tocada para o Fluminense no campo de ataque, botando no terreno, voltando para o meio do campo, Felipe Melo apanhou, dominou, conduziu, entregou para Marcelo, mete o pé, vai embora, se infiltrou, vem de boa, vai tentando, vai chegando, vai evoluindo, pluga, parada na ponta direita e lance largo, longo de chego, o garotaço do Fluminense, é Samuel Xavier entregando, deu bola para o Arias, volta para o Samuel Xavier, bota no chão, encosta para o André, ele põe no terreno, devolve, Felipe Melo apanha a bola, Fluminense começa a sair um pouco mais para o jogo, embora só tenha chutado forte mesmo uma vez, a bola voltou, ficou para o André, põe no terreno, dá para o Ganso até o Arias, troca outra vez a posse de bola, Fluminense parecendo que os conselhos do Diniz foram ouvidos, ele mexeu mesmo no posicionamento, partia pela direita, chegou Gerson fazendo falta, ah, lá o homem estava lá, viu, parou, marcou, bateu, entrega a bola, vem Samuel Xavier, entregou na ponta direita, tocou para o Arias, vai no fundo, tentou outra passagem, passou onde não cabia, aí chegou com tanta força, saiu da pista, meu amigo, bateu lá no guarda-reio, a gente falou em Fórmula 1, ele saiu da pista, o campo acabou, Coelho. E aí ele colocou tanta velocidade na jogada que ficou sem força para cruzar, na mão do Santos, que fez a defesa sem qualquer tipo de dificuldade e já proporcionou a reposição, 0-0 placar, Bet Nacional. Team Pré-Top, o único pré, com a Copa do Brasil no Prime Video, versão celular de 9 gigas internet, R$15 por 15 dias. Vem bola do Mengão, queridão. Everton Ribeiro domina a bola, deriva na meia, manda de primeira, Léo Pereira apanha, encosta Fabrício Bruno, toca pelo meio do campo no Eric Pulgar, volta para Thiago Maia, devolve na defesa, Fabrício Bruno atrasa para o goleiro Santos, ele está fora da área, domina a bola, apanha para o Flamengo, sai jogando com o Thiago Maia, recolheu, dominou, Fluminense roubou a bola, metida na frente, mas não está valendo. Mas que bobeira. Tá valendo sim. É. Não dava para chegar, o Ganso desistiu, mas como pode dar um mole desses? Você foi penúltimo ontem, foi tentar um drible, cara. Perde a bola e entrega o ouro. Quase que o mapa da mina fica na mão do Flu. Volta de novo, 0-0 no Maracanã. A bola é tocada outra vez no campo de ataque por intermédio do garotaço do Flamengo, levando pelo meio do campo Eric Pulgar aos 34 do primeiro tempo. 34 do primeiro tempo, 0-0 no placar. Tocada a bola na entrada da grande área. Flamengo se movimentando. Abertura na direita, Wesley pediu. O lançado pelo Everton Ribeiro, entretanto, foi o Eric Pulgar. Ele recolheu, parou a bola, prendeu, botou no terreno, tocou para Fabrício Bruno. Mete o pé, vai embora o Flamengo. Flamengo. Pluga parada outra vez agora para Léo Pereira. Devolve na lateral do grande círculo no campo de ataque. Avança o Flamengo, conduziu, levando bola pela ponta direita. Vai tentando pela ponta, bem mais aberto agora, para ser tocado. É o Eric Pulga, pediu bola, recebeu, dominou, tocou no terreno, mandando até o domínio do Thiago Maia. Encostou, bola pequenininha para Léo Pereira, agora para Gerson na meia esquerda. Flutuou, pediu na frente, tocou Thiago Maia para o Everton Ribeiro na frente da área, muito marcado. Toca dentro da grande área, vem o Flamengo, a bola não sai, entra Marcelo cortando, tira o perigo, aperta o ataque do Flamengo, desfaz entretanto o perigo Fluminense. E caíram aí alguns jogadores em cima do árbitro. Estão pedindo o que? Pênalti? Não, estão pedindo a falta sobre o Marcelo. Aí os jogadores do Flamengo fazem a pressão de um lado, jogadores do Fluminense fazem a pressão do outro. Quem tiver a voz mais ativa no grito, leva. É, vamos ver se o Daronco deu uma galinhada, se ele se engravidou ali pelo ouvido, se vai fazer o que os caras mandaram ou se vai fazer aquilo que ele viu. O que que houve de fato, Apolinho? Só Deus é que sabe, né, rapaz? Eu acho que ali foi uma jogada que se ele quiser dar falta para um lado, ele dá. Se quiser dar para o outro, ele também dá. É, chamou os caras, enquadrou. E agora o Everton Ribeiro vai lá, fala com ele e dá uma advertida. Não, ele falou o seguinte, ele contou 1, 2, 3 pro Everton Ribeiro. Depois falou também para os jogadores do Fluminense ali, para dois jogadores. 1, 2, 3. Na próxima não dá. O Guga estava aquecendo. O Guga estava aquecendo e agora voltou para o banco e coloca o colete. Alguém do Fluminense estava em observação. É, e pelo jeito vai continuar, né? Ele continua fazendo aquecimento aqui à margem do campo. Ele suspendeu o colete, está com a camisa visível, mas não tirou. O colete está pendurado no pescoço. Está lá se aquecendo, o Guga, camisa 23. Mas por enquanto, os 11 que começaram continuam em campo. Está tudo como começou, inclusive o placar, 0-0. 9:35. Olha o Gabigol, olha o Gabigol. Ih, rapaz. Dando esporro no Daronco. Partiu pra cima do Daronco. Tá querendo ser expulso, Gabigol? Ou então amarelinho. Ah, não dá, cara. Olha lá, ó, botou a mão no bolso, o Daronco desistiu, tá olhando de cara feia, tá perguntando, o que tu tá falando? O que você tá falando? São dois popstars, né? Um tá querendo aparecer mais que o outro, a verdade é essa. Mas o Gabigol, pela maturidade que já deveria ter, pode fazer isso com o árbitro, não. Isso aí, mas ele pode ter dinheiro, ele pode ter felicidade, alegria, os votos do amor, a maturidade ele não tem de jeito nenhum. É, mas tinha que ter, já é tempo, já é profissional há alguns anos, realmente não tem. Pode, vai dar um esporro no juiz, leva um cartão e aí? Não pode, é importante no jogo, já meteu uma na trave, tá lá, tá jogando. Hoje tem gol do Gabigol, levanta a plaquinha, não briga com o juiz, Gabigol, é mau negócio. A bola outra vez. É, continua o bate-boca. Ele vem. A bola vai para o meio do campo para o Marcelo. Domina pelo Fluminense, tentou no comando, bateu agora para o Cano, que ainda não conseguiu tocar na bola, Paulinho. O Cano, por enquanto, só entrou pelo Cano. É verdade, ele está assistindo o jogo dentro do campo, por enquanto. É, não, ninguém vai entrar o Guga. Vai entrar o Guga no Fluminense. É, alguém deve ter pedido para sair, provavelmente. Ou então ele de repente pode tirar o Pirani e botar o Lima para jogar pela esquerda e o Marcelo no meio, quem sabe? É, pode dar uma desconfigurada geral e reprogramar, reinicializar, fazer tudo de novo, dar um enter, bota a senha e aí troca tudo. A entrada, a não ser que alguém tenha pedido para sair. Fora disso, é para dar uma mexida realmente estratégica, não é, Paulinho? É, com tantas mexidas ao mesmo tempo numa decisão, é ser muito audacioso. Eu não acredito que ele faça, não. Bota a bola para rolar de novo. O Fluminense ia sair jogando, chegou. Arrascaeta pegou pesado. Eles faltam, porque a bola viu, parou, marcou. Aqui Tupi, tem o Tupi, pensou pelo Rádio do Brasil. A Pixbet está arrebentando, também com apenas um realzinho só. Você lança sua bet, tem o saque mais rápido. Sai, Marcelo. Acesse pixbet.com. Sai, Marcelo, Penido. Marcelo deve ter sentido alguma coisa, tá saindo Marcelo, foi pro banco, tá entrando Guga, camisa número 23, garotão. É engraçado que eu assisti. Marcelo tem nenhum choque com ninguém. Eu vi o Marcelo, Penido, o tempo todo gesticulando pro banco, mas eu achei que ele tava chamando atenção para alguém e tava sentindo alguma coisa, e era ele mesmo. Era o próprio. É. Então é isso. 23 da camisa Guga entra e o Marcelo, camisa número 12, sai. Ele foi o autor da melhor jogada, aliás, a brilhante jogada que o Fluminense fez até agora. A autoria dele é a obra-prima que o Marcelo assina. A bola vem pelo meio do campo, faz um novo domínio, garotaço do Flamengo, apanhando Eric Pulgar. Ele movimenta para Léo Pereira, deu para Fabrício Bruno, tentou descida, levantou a bola, vem para a entrada da grande área, pinga, acompanha Rascaeta, Felipe Melo também, a bola vem no alto, encobre os dois e o goleiro Fábio defende, catando, dominando, sai jogando, é com os pés, ele movimenta, tá dentro da grande área, entrega para o domínio do Felipe Melo. Felipe Melo vai sair jogando, procurou, deu uma costurada no lance, meteu pro Guga, que originalmente é lateral direito, mas entrou na zaga esquerda e ele tá jogando rente ali, a marginal do gramado como lateral, entrou pra cortar o Wesley pro Flamengo, Lando levanta pra entrada da grande área, Gabigol movimentou, tocou pra Ayrton Lucas, caprichou, cruzou, era pro Arrasca, mete a cabeça na bola, Felipe Melo, e manda pra fora, mas o lance não valia. O Felipe Melo pegou o Gabigol, a entrada, eu vi a entrada por trás da bola do Felipe Melo, mas o Gabigol está colocando a mão ali, dizendo que teria sido atingido na parte posterior da coxa e está caído nesse momento, com o jogo paralisado. Gabigol e Felipe Melo, cartão amarelo, é tudo a mesma coisa, né, Paulinho? É cartão amarelo gigante. Levantou, não está sentindo nada. Então, são amigos, jogaram juntos na Inter de Milão. É isso, tá rindo ele agora, ele tá rindo. 980 18 88 80 é o zap pra você falar, é pra você dar o papo. 980 18 88 80. Fala aí que eu quero ouvir. Boa noite, rapaziada do Rio de Janeiro. Hoje vai dar Fluminense 3-1. E eu tô falando aqui pela primeira vez, aqui de Garanhuns, Pernambuco, Tony Santos. Um abraço, pessoal! Garanhuns! Alô, garotaço! Alô, Nordeste! O meu abraço e o abraço do nosso Timaço! A PixBet tá arrebentando, galera! Também com apenas um realzinho só, você lança sua bet e tem o saque mais rápido do mercado. Faça como eu faço. Acesse pixbet.com. É Beto Ribeiro, domina. Tá no eixo da intermediária contrária pela meia direita. Dominou a bola, botou no terreno, bateu pra trás. Tenta bombar de novo lá na frente do Flamengo. Dá o toque pelo meio do campo, bola recuada, Cano. Saiu, o goleiro vem. Dá toque na bola fora da área. Chegando na intermediária. Manda forte, tão comprido que virou gol a gol. Ele dá e a bola tá em linha reta, caindo pro Fábio. Domina, sai jogando na zaga lateral canhota, entregando bola pro domínio do Guga. Quando fez a movimentação, ia pra caminhada, Lima leva a falta. O homem tava lá, viu, parou, marcou. Falta cometida sobre o Pirani. Cai, toca pra trás, pinta pra Felipe Melo, sai jogando, o goleiro joga, manda pra Fábio, entrega pro Nino, bota no terreno do Flamengo, tem uma linha de 4 na risca da grande área atacando. Flamengo é muito ofensivo com a marcação altíssima. Bola voltando outra vez agora pro meio do campo, escora na cabeçada, tira pelo Flamengo, corta, era Léo Pereira, bota pro meio campo, é Thiago Maia, ele devolve bola, pinta pra Pulgar, recolhe, domina, avança, conduz pelo Flamengo, leva na manha, passa pela divisória do gramado, movimentação feita pela ponta direita, entregando bola onde tá colocado o garotaço, é o Everton Ribeiro, apoiou, tocou pra trás, Fabrício Bruno, recolheu, tocou pro goleiro, Fluminense vai apertar a saída de bola, ele põe no chão, sai jogando de qualquer jeito, Fluminense tenta a retomada, consegue ficar agora pro Cano, botou no terreiro, partiu na entrada da área, entregou pro Cano, penetrou a defesa, voltou o Arias, insistiu, tomou, entregou pro Cano, chutou, bateu na zaga, voltou a bola, tentando emendada, emendou, é pro garotaço da 21, bateu o Arias, defendeu o Flamengo, voltou a bola, ficou pro Guga, pressão total, Fluminense massacrando, voltou a bola, ponta canhota, pinta outra vez agora para uma movimentação, é do Pirani, primeiro momento agudo do Fluminense no jogo, mete bola, toca na ponta canhota, cruzamento do Guga, tocou na frente, dentro da grande área, pinta cruzamento, salva a zaga. E o Fluminense agora resolveu jogar aquilo que o Flamengo estava jogando, Paulinho. É verdade, o Fluminense saiu de repente, surpreendeu a defesa do Flamengo mal posicionada e por pouco não saiu o gol. Penido. Coelho, se deixar o Cano pensar, se deixar o Adrian receber a bola, o caldo entorna, amigo. É, eles se aproximam e aí parece até que nós estamos vendo um jogo de futsal no campo, né? São dois toques no máximo e passes curtos. Agora, reparei aqui, Gerson e Ayrton Lucas eles estão pedindo mais bola lá na esquerda. Já reclamaram muito com os jogadores da criação, então falando que estão recebendo pouca bola, querido. Vamos ver, Mengão. Será que vai ser ouvido? Tocou o Gerson, ele vem pela canhota. Domina a bola, deriva na meia. Mão do Fluminense, corta. Gerson aperta a recomposição. Tenta a retomada. Ele foi para a Gavi, a posse da bola. Reouve. Na primeira, na segunda, perdeu, dividiu. Parte para a nova dividida. Fez falta, ganhou o lance. Mas o árbitro parou o jogo. Pá, para. O homem estava lá, viu, parou, marcou. É falta. Torcer para o seu time fica ainda melhor. Com os preços baixos do Açaí. Atacadista oficial do nosso futebol. Bom, aqui na Tupi a bola não para de rolar. Vista a camisa e leve a paixão pelo seu time para todo lugar. Comebol Libertadores Sul-Americana ao vivo é no Star. Mas vem que tem jogo. O árbitro vai aumentar o prazo de validade em 5 minutos aqui no Maracanã. Primeiro tempo, oitavas de final. Às 9h45 da noite. Hora certa, Tupi, para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. 45 esgotado, tempo no primeiro tempo. Insiste o Fluminense para retomar a bola no campo de defesa. Conseguiu, ganha o lance, cai para o cano. Bota no chão, chega o Flamengo pelo desarme. Faltoso. O homem estava lá, viu, parou, marcou a falta cometida pelo Ayrton Lucas. E eu confiro para você, 45,5, agora 45,5. Vamos até cinquentinha. O árbitro aumenta em 5, prazo de validade no primeiro tempo. E o placar aqui no Tupi diz... Fluminense! Zero! Flamengo! Também zero! Super Rádio Tupi! Tem um chamado, não há. Chamou, falou. Benito, pela nona vez... Em 9 jogos como titular pelo Fluminense na temporada, o Marcelo foi substituído. E recebi a informação que agora foi por lesão. Só não sei aonde. Essa é a informação que eu tenho. É, como disse o Paulinho, ele estava fazendo sinal para o banco, parecia que era para substituir algum companheiro, mas não, era ele próprio. E a galera dando papo aqui no nosso canal no YouTube, Paulo Roberto, Flu Engolido, Giuseppe Geraldo, Celemembo, falou garotaço, o Jocilei Barros, vamos lá galera, o Tony Negro, Siki Edith, Margarete Nunes, Cristian Marques, Regina Souza, queríamos gol do Flusão. Falou Regina, Daniel Ferreira, Dani Alves e a galera ligada aqui nas ondas do rádio, mandando mensagem também. Se inscreva no canal da Tupi, dá um like aí, galera. A gente se amarra em like, dá um like no canal da Tupi no YouTube. Penido. Galera ligada também no canal do Penido no YouTube, no Instagram, Luiz.Penido. É o meu Insta, me segue lá. Luiz.Penido, Instagram do garotão da galera. Luiz.Penido, Luiz com Z. Luiz.Penido, vem bola pela ponta. Canhota descida no Pirani, botou no terreno. Trombou contra a zaga do Flamengo, bateu no Wesley, saiu para a lateral. Chamou, falou. Para dar informação agora completa, acabei de apurar aqui: é panturrilha. Panturrilha, nono jogo dele como titular, nona vez substituído, informando PixBet. É, a idade dele já está um pouquinho avançada. É um jogador que tem uma técnica apuradíssima e uma idade avançadíssima para jogador nos tempos de hoje. Mas é um cracaço de bola. Um pouco dele em campo já é legal. Ele já fez aqui coisa maravilhosa no jogo de hoje. Vem bola para o Fluminense na ponta, canhota. Guga dominou, tentou centrando na boca do gol, fechou o cano, corta a zaga do Flamengo. Olivinho da pressão, descarrega o perigo lá para o meio do campo. A bola volta para o Felipe Melo, ele apanha, domina, faz bloqueio a zaga do Flamengo, tenta ser determinante no lance, procurou limpar a primeira. Felipe Melo muito marcado, devolveu para o goleiro. Seguro, morreu de velho, né? Goleiro joga, ele manda para o Fábio, sai jogando, mete o bola longa, Flamengo escora na cabeçada com Fabrício Bruno, 48, 3 além do tempo, ele devolveu, chegou, tá na cobertura a zaga do Flamengo, devolvendo a bola até o goleiro Santos, ele sai jogando, Felipe Melo, vai tocar, Ayrton Lucas, vem desabalada a carreira, toca a bola no terreno, recebendo a devolução, entrou na área, demorou demais, perdeu o contato com a bola, trombou na zaga do Fluminense, bateu nele, vai saindo a bola, corre o Flamengo, evita a saída, na linha de fundo, junto da linha lateral, encosta a bola, Gerson, manda de primeira, toca de novo para Ayrton Lucas, ele devolveu, empurrou para o meio campo, Léo Pereira vira jogo na meia direita no campo de ataque, na altura da intermediária, gol direita das cabines, cruzou para dentro da grande área, fechou, vem Ayrton Lucas, não deu na primeira, voltou. voltou no segundo, insistiu, mandou pra área, volta pra o Pulgar, vai emendar uma bola, a bola subiu muito, vai embora, vai pra fora. Segue o líder, ArcelorMittal, aças inteligentes para as pessoas e o planeta. Aqui na Tupi, a bola não para de rolar, galera. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se então agora na betnacional.com e nutre com suas profecias. Tupi é um Brasilzão de audiência, galera. Daqui a pouquinho, já já, tem tempo de intervalo. Aqui na Tupi tem a palhinha do Apolinho no papo, o dinâmico André Ribeiro. Grande André Ribeiro, ele vem aí, é o dinâmico André Ribeiro aqui na Tupi, no papo de intervalo, já já, galera. E amanhã, 21h30, pela Tupi, Botafogo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Fogão e Furacão, narração do garotinho José Carlos Araújo, parceirinho, garotinho vai narrar, e o Té, o Aranha vai comentar, ele jogou, ele treinou, ele arrebenta, ele comenta, amanhã, garotinho narrando e o Té comentando com a reportagem do Thiago Veras e do Alindo Campos. Juiz olhou o relógio no Maraca, pitou e acabou o primeiro tempo. Fluminense 0, Flamengo também 0. Galera, anunciando a atração de agora, no intervalo do jogo, Flamengo e Fluminense. Fluminense é o mandante, é Fla no Fla-Flu de hoje, aqui pela Tupi, o dinâmico André Ribeiro, e vai pintar a palhinha do Apolinho, que se garante sozinho, o mais importante analista do futebol, Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil, com 13 copos do mundo, o Apolinho Washington Rodrigues, maestro do rádio, a fera, galera, ele vem aí para comentar, ele vai trazer a palhinha do Apolinho dentro do tempo de intervalo que começa agora. Alô, alô, dinâmico. Alô, alô, André Ribeiro, mais um cracaço da seleção brasileira do rádio. Valeu, querido. Intervalo de jogo: 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã, primeira partida. Muita informação para você aqui no intervalo de jogo, para mais uma grande decisão do nosso futebol. Eu vou até o plantão do Tupi de Esportes com você, Vinícius Gama. André, Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida. Partidas de amanhã, 19h, Vila Belmiro tem Santos e Bahia. No Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza. 19h30, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Cruzeiro. Às 20h, na Ilha do Retiro, Sport enfrentando São Paulo. E as partidas das 21h30 no Independência, Belo Horizonte, América Mineiro e Internacional. E ainda na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Botafogo. Os artilheiros, por enquanto, aí dessa Copa do Brasil, né? O artilheiro Aleph Manga, que acabou sendo afastado do Coritiba. O jogador tem 5 gols, com 4, o Renato do CRB e também o Pedro do Flamengo, André. Valeu, Vinícius Gama, torcer para o seu time. Fica ainda melhor com os preços baixos do Açaí, atacadista oficial do nosso futebol. Sabe quem dá goleada de qualidade quando o assunto é nebulizador de ar? É um nebulizador portátil Mad Leverson, porque se a marca é Mad Leverson, a qualidade é garantida. Conheça os personagens do nosso programa de saúde preventiva no site assim.com.br. Também com apenas um realzinho só, você lança sua bet e tem um saque mais rápido no mercado. Acesse pixbet.com. Segue o líder, ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Gastrogel 3 em 1 na defesa da azia, acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. 9h52, eu vou até o jornalismo da Tupi. Plantão do jornalismo. Notícias, Gustavo Mota. Olha, André Ribeiro, a Polícia Militar, por meio do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP, está realizando uma mega operação no entorno do estádio do Maracanã para a partida entre Fluminense e Flamengo, e já foram detidos cerca de 30 integrantes de uma torcida organizada que não foi identificada. Com o grupo, a equipe policial apreendeu um soco inglês, fogos de artifício, drogas e também uma touca ninja. Essa ocorrência segue em andamento. Esses policiais do BEP também conseguiram prender um cambista que vendia ingressos no entorno do estádio. Com esse criminoso foi apreendida uma quantia em dinheiro e também 9 ingressos para acesso à partida. André. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. O MDB defende programas sociais e trabalha para melhorar a economia. Com a aprovação da reforma tributária, vamos criar novos empregos e reduzir os impostos. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. Lutamos por um Brasil que dê igualdade de condições para todos e todas, combatendo a fome, a miséria, garantindo mais poder de compra e menos impostos para os brasileiros. Sua voz é a nossa voz. Finícia o MDB, o movimento mais democrático do Brasil. Olá, eu sou a deputada estadual Marta Rocha e quero falar com você, mulher, mãe, trabalhadora. Nós sabemos que somos fortes, capazes de qualquer tarefa e que a busca por igualdade de direitos é diária. Por isso, eu quero te convidar para participar do PDT, para ser protagonista nos temas importantes da política na sua cidade. Filie-se ao PDT. Mulheres no poder garantem a transformação da sociedade. Fala pessoal, sabia que o seu pré-pago pode ser bem mais divertido? Eu tenho uma super dica, agora no Tim Pré-Top. Você ativa o modo diversão e tem milhares de filmes e séries para curtir com Prime Video versão celular incluído? É isso mesmo! Prepare-se para maratonar suas séries favoritas quando e onde quiser. E o melhor, gente, sem pagar nada mais por isso. Você já viu um pré-pago como esse? Eu não. E ainda tem muito mais benefício. Deezer Go grátis com milhões de músicas. Tem 9 GB de internet para navegar como quiser. E WhatsApp incluído. Tudo isso por R$15 por 15 dias. Tá esperando o quê? Para ativar o modo diversão no seu pré-pago? Venha para o Tim Pré-Top e aproveite as melhores séries e filmes. Tim, imagine as possibilidades. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. O MDB tem orgulho de fortalecer a participação da mulher na política. Lutamos por mais mulheres nos espaços de poder e decisão. No Senado e como candidata à presidência, defendi e defendo a igualdade de salários entre homens e mulheres na mesma função. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Finícia o MDB, o movimento mais democrático do Brasil. Super Rádio Tupi. 9:56, intervalo de jogo, 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Altese Peças Automotivas, compre pelo site, retire em nossas lojas. Penha, Barra e Recreio. Altese, a peça mais importante é você. Chega nas faturas, faz que nem nos boletos, sempre vença. O Sinaf está pago? Sinaf Seguro, 0800-702-9930. Tim Pré-Top, o único pré com a Copa do Brasil no Prime Video, versão celular e 9 GB de internet, R$15 por 15 dias. Você é um carioca, bom de palpite e gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Vista a camisa e leve a paixão pelo seu time para todo lugar. Comebol Libertadores e Sul-Americano ao vivo. É no Star Mais. Vem que tem jogo. Já já em Washington Rodrigues, aqui na Tupi. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. O MDB defende programas sociais e trabalha para melhorar a economia. Com a aprovação da reforma tributária, vamos criar novos empregos e reduzir os impostos. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. Lutamos por um Brasil que dê igualdade de condições para todos e todas, combatendo a fome, a miséria, garantindo mais poder de compra e menos impostos para os brasileiros. Sua voz é a nossa voz. Finícia o MDB, o movimento mais democrático do Brasil. Eu quero tu, eu quero pi, e na Tupi, o futebol eu ouço aqui. Eu quero tu, eu quero pi, e na Tupi, o futebol eu ouço aqui. Horas e 58 minutos, chegou a hora de opinião. O que ele achou dos primeiros 45 minutos de, por enquanto, 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Ele está chegando, o comentarista de 13 Copas do Mundo. Olha, foi surpreendente o primeiro tempo do Fla-Flu pela postura do Flamengo. Flamengo cheio de problemas, a gente sabia disso. O Fluminense vem de uma campanha muito mais concreta do que a do Flamengo. E a gente esperava que o Fluminense se impusesse ao jogo. Não. O que aconteceu foi que o Flamengo tomou conta do jogo. Só que não foi o objetivo. Teve o Flamengo, o domínio amplo, total da partida. O Fluminense pouco chegou, o Cano teve uma vez que pegou na bola, duas, não mais do que isso. O Arias a mesma coisa. E o Flamengo tinha jogadas de flanco, sobretudo pelo lado do Ayrton Lucas, muito boas, com o Gerson jogando muito bem no primeiro tempo. Mas conseguiu um chute do Gabigol, um chute, uma chance criada pelo Gabigol, uma porrada de Caonta que pegou na cara da trave, voltou quase lá fora da área, o Arrascaeta emendou, estou por cima. Mais nada. Ou seja, todo o domínio que o Flamengo teve não resultou em chances claras de gol. O Flamengo cercou, mas não machucou, a não ser nesse lance da bola chutada pelo Gabigol, com incrível violência, que explodiu na trave. Com absoluta falta de sorte, poderia ter sido ali o gol do Flamengo. No mais, o Fluminense saiu duas vezes a esse tanto para o ataque. Agora, no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu chegar mais perto da área do Santos. Fez uma defesa no chute do Marcelo. Frontal, a bola foi assim mesmo em cima dele, ele não teve dificuldades. E o Fluminense surpreendeu negativamente. Agora, o que pode acontecer? Repito, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Sempre digo que cada tempo de um jogo é um jogo diferente. Começa do apito inicial do segundo tempo até o apito final. Pode mudar tudo, ser um outro jogo completamente diferente. O que eu vi no primeiro tempo foi o Flamengo se desgastando muito. E o que eu tenho visto nos jogos anteriores é o Flamengo tendo queda de produção física no segundo tempo, com muito menos esforço que foi despendido hoje. O Flamengo pode ter melhorado fisicamente, pode suportar, de repente, se o Fluminense sair para o jogo, o Flamengo pode até suportar. Mas eu acho que se o Flamengo mantiver o ritmo de jogo dos jogos anteriores, a tendência é o Fluminense crescer na partida e, de repente, sufocar o Flamengo. Porque o Flamengo gastou as suas energias. Eu não digo todas as suas energias, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei qual foi o nível de progresso da parte física do Flamengo nesses dias que antecederam ao Fla-Flu. Mas tem que ter havido um milagre para que o Flamengo tenha condições de suportar na mesma batida a batida do primeiro tempo. Acho muito pouco provável que isso aconteça. Vai depender muito de como vai se comportar o time do Fluminense. Vai depender muito de como o Flamengo vai se comportar, se o Flamengo vai tentar continuar saindo para o jogo sem se cuidar da recomposição defensiva que tem sido fatal nas etapas complementares dos jogos anteriores. O Flamengo cai de produção física e a recomposição se faz de forma totalmente estrambelhada. Um jogador volta, outro não volta, outro volta até metade do caminho e favorece os adversários que jogam em velocidade a saírem contra-ataque. Então, eu acho que o segundo tempo será um jogo totalmente diferente. Acho que o Flamengo perdeu a oportunidade de sair na frente nesse primeiro tempo, onde teve total domínio territorial, mas não conseguiu, além da bola na trave, pouca coisa aconteceu de realmente perigoso para o sistema defensivo do Fluminense. Cercou, chutou para fora, botaram para escanteio, teve um monte de escanteios a favor do Flamengo, mas não aproveitou nada disso. Agora, no segundo tempo, normalmente, até agora aconteceu em todas essas rodadas, os jogos já do Campeonato Estadual, a queda de produção física do time é visível. Se acontecer de novo, o Fluminense deixou o Flamengo correr muito no primeiro tempo, sem conseguir ser objetivo. Pode ter desgastado, pode ter sido até uma estratégia. Não acredito que o dirigente ficou louco na beira do campo com o que estava vendo acontecer com o seu time. Então não acredito que tenha sido uma estratégia. Mas de qualquer forma aconteceu e é possível que o Flamengo sinta muito o desgaste do primeiro tempo no segundo tempo e ofereça ao Fluminense a chance de se recompor no jogo e partir em busca da vitória. Então, não está definido o fator. Foi assim que eu vi. Valeu, Washington! Washington Rodrigues, o comentarista de 13 Copas do Mundo aqui na Tupi. Faça parte da torcida Cavacas Global Esportes, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá à Rua Uruguaiana 62, no centro do Rio. Cavacas Global Esportes. Não perca amanhã no Caderno de Esportes, no Jornal Meia Hora, a cobertura completa deste jogão. Meia Hora é pra ler e curtir. Venha saborear o melhor peixe do Rio, Toca da Traíra, Botafogo. Acesso pelo estacionamento do Case Gourmet. Temos espaço Kids. Sabemos, repórteres da Tupi, César Guimarães, Marcos Coelho, como está a volta dos times. E aí, turma? E aí que o Flamengo voltou e sem modificação do Fluminense, a conversa está um pouco mais longa, né, Sérgio? É verdade, Marcos Coelho, porque apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do banco de reservas e os titulares estão ali na ponta para já entrar no gramado, André. Valeu, 10 horas 4 minutos girando pelo Maracanã, Gabi Marino. Ribeiro, intervalo de jogo aqui no Maracanã, por enquanto 0-0 Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil. Eu tô aqui com o Gustavo. O que você tá achando desse jogo, Gustavo? Acha que o Fluminense precisa melhorar no segundo tempo? Quais as mudanças o Fernando Diniz precisa fazer aí nesse time do Fluminense? Eu acho que o Fluminense precisa vir com mais vontade no segundo tempo. É, o juiz fica tirando mais cartões amarelos aí nas faltas aí que aconteceram para parar o contra-ataque do Flu. Mas esse segundo tempo agora vão fazer 2-0. 2-0? Obrigada, Gustavo. É isso, André. O jogo tá pegado, mas a torcida do Tricolor tá confiante aqui no Maracanã. Valeu, André. Valeu. Flu voltou. 22-5. Com mudança, Sérgio Guimarães? Só aquela mesmo do Guga, né? Que entrou na vaga do Marcelo, André. E foi panturrilha mesmo na nona participação como titular do Marcelo. E foi a nona vez que ele foi substituído. Muito bem. Ô Vinícius Gama, uma notícia triste no nosso futebol. Diga, Gama. É, André. Técnico histórico do Vasco, Nelsinho Rosa, morreu hoje aos 85 anos. Pelo Vasco, ele foi campeão brasileiro em 89. Ele estava internado há 7 meses, teve piora nos últimos dias em decorrência de problemas de infecção hospitalar. O enterro deve ser no cemitério de Irajá. Nelsinho Rosa Martins começou a carreira no Madureira, se transferiu para o Flamengo no início dos anos 60. No Fluminense, campeão como treinador em 2 oportunidades, cariocas de 80 e 85. A última passagem pelo Tricolor foi em 93. Ele também foi auxiliado técnico com Sebastião Lazzaroni na seleção brasileira na Copa de 90, André. A bola vai rolar para o segundo tempo. Ele está voltando, o mais querido do Brasil. Nas ondas do rádio, etapa complementar no Maracanã. Rolou a bola, galera. Arrancada tricolor, Pirani vem pela ponta, correta, Gabriel Pirani botou no terreno, chegou no bico da área, tem dois marcando, em São Luís, Charo. Nada. Mas não houve nada no lance, não foi irregular. Flamengo corta, sai jogando, dominando bola, partindo por intermédio do Wesley, bota velocidade, brotou na intermediária adversária com a bola dominada, chega, ladeou o jogador do Fluminense, ele se atrapalha e deixa escapulir a bola, bota pra fora pela linha lateral do gramado, e o árbitro vai conferir, atendendo o aceno do Bandeira. Delação homologada, é lateral pro Fluminense bater, preparando pela canhota, vem aí o Flusão, vai bater o Guga, ele prepara, demora um pouquinho, bate no meio do campo, entrega a bola pequenininha, Fluminense tenta a troca de passe, encosta André, pediu, recebeu, levou um chambão vindo de trás, Thiago Maia perdeu a linha, partiu chegando pesado demais, o homem tava lá, viu, parou, marcou, e no lance anterior ficou caído o garotaço do Mengão aí. Everton Ribeiro, tá alegando ali que sofreu uma pancada no joelho direito. Daronco ajuda o camisa 7 do Flamengo a levantar. Segue tudo normal, 0-0, placar Med Levenson. Seu médico mandou você medir a pressão todos os dias, peça o monitor de pressão Med Levenson, porque se a marca é Med Levenson, a qualidade é garantida. Vem pro ataque o Fluminense de novo, levanta a bola longa na ponta, canhota, na antecipação chega Fabrício Bruno, pé direito na bola de chapa, bota pra linha lateral do gramado, prepara a cobrança, bate o Fluminense no toque de bola rápido, mandou Guga na frente pro Irani. Vai cruzar na boca do gol, cruzou, explodiu a bola do Fabrício. Bruno saiu, é córner. Sérgio Guimarães. Era o Cano, Penido, caindo aqui pela esquerda. Bateu no Fabrício Bruno, a torcida do Fluminense se levanta. Vem John Arias para cobrar escanteio pela esquerda. Preparado, Cano tá dentro da grande área. O Ganso na entrada da grande área. Todo mundo compactado ali esperando essa bola. É azaração total no lance. Preparou o Cano, partiu, bateu, pingou na boca do gol, testado no canto. A bola raspa a trave. Trave esquerda que o alvejada no primeiro tempo aí pelo Gabigol e agora triscada. A bola não chegou a tocar não, mas passou pertinho, Sérgio. Passou, e sabe quem cabeceou? Nino. Virou realmente aptidão de artilheiro. Quase que ele marcou o sexto gol dele, garotão. Gastrogel, 3 em 1 na defesa das acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. A bola voltou, tentou Arrascaeta, vai para o meio do campo. Entretanto, quem toma pelo Fluminense é o André. Ele bota no terreno, vira para o Arias na ponta direita, bota no chão, chama a marcação contrária. Vamos ver se o Flamengo vai ter aquele problema de cansar no segundo tempo. Fluminense começa a sair para o jogo, agora de forma mais intensa. Flamengo entra para recuperar a posse de bola. Contra-ataque perigoso, metido de bola maravilhosa. Penetra, vem Gabigol, chegou Felipe Melo, perdeu a linha, vai sujar. Foi um... É a chamada falta tática. Último recurso. Bom, cartão amarelo. Vamos lá, Penido. Jogadores do Flamengo reclamam e querem o vermelho. A sinalização do Daronco, o gesto dele foi muito claro, de que o Gabigol ainda estaria na diagonal e não estava cara a cara com o Fábio. Por esse motivo, o cartão amarelo. Mas os jogadores do Flamengo reclamam cartão vermelho, cada um com um argumento, Penido. É até negócio, Washington. A cor do cartão o juiz resolve na hora, né? É, o critério exclusivo do árbitro, agora não vejo motivo para cartão vermelho de jeito nenhum. Eu acho que o cartão amarelo ficou de bom tamanho, perdeu a linha, o Felipe Melo, proposital, foi bem, nitidamente proposital, cristalinamente, para conter o ímpeto. Vai no VAR. Bom, então o VAR chamou para dar cartão vermelho. Só chamou para trocar. E assim, Penido, o Gabigol, se não é a falta, ele de fato entraria na área. Na interpretação do Daron, pelo gesto que ele fez aqui bem perto, o Gabigol entraria na diagonal, sem estar cara a cara. Agora, se chamaram no VAR, tá passando no telão. Era o último homem. Realmente estava no bico, antes do bico da área, mas era o último homem. Seria só o Gabigol e o Fábio. É, quando a Daiane chamou, a Daiane Muniz, de São Paulo, que é a árbitra de vídeo, quando ela chama para cartão vermelho. Então é muito difícil que o Felipe Melo sobreviva no jogo, Apolinho. É, mas é critério do árbitro. O árbitro tem que decidir. O VAR não apita jogo, quem apita é o árbitro. Agora, ele não ia na direção do gol. Ele ia na diagonal e teria que cortar para dentro para entrar na direção do gol. Mas aí, essas arbitragens aí realmente são o calcanhar de Aquiles do nosso futebol. É porque cada um acha uma coisa, né? O que é num jogo não é no outro. E às vezes dentro do mesmo jogo... Vai expulsar. Anulou o cartão amarelo. Expulso Felipe Melo. Chamou. Mostrou o amarelo. Falou: tira esse amarelo. Está cancelado. Esse cartão amarelo está cancelado. E chamou lá o Felipe Melo para dar o vermelho para ele. Chamou o Felipe Melo. E o Ganso está empurrando o Daronco. Expulso. Cartão vermelho no alto. Coelho. Tá expulso. Foi a releitura da jogada, né? Falamos aqui em cima do lance, o Daronco foi enfático na marcação, fez o gesto da diagonal. Só que depois da voz da consciência, a opinião mudou. E um bastidor, Penido, na hora que o Daronco sinalizou que ia trocar o cartão, a torcida do Flamengo começou a latir. Como a torcida do Fluminense faz toda vez que o Felipe Melo rouba a bola. Agora, de novo, ó. Tá tendo ironia. A torcida do Flamengo tá imitando o que a do Fluminense faz toda vez que o Felipe Melo rouba a bola. Bom, aí, Pitbull, Vaza. Vazou. Amarelo pro Ganso, penido, e vem aí Manuel. Amarelo pro Ganso e 26. Manuel tá ali para fazer agora a sua entrada. Bom, no jogo passado, o árbitro expulsou dois do Bahia e o Flamengo, a partir do momento que ele jogou com mais gente, ele não teve nenhuma produção, pelo contrário, o adversário. Se ele vai tirar partido hoje, não se sabe. Teoricamente tem que tirar, né? Porque a matemática não muda, né, Paulinho? Claro, agora você vê, essa expulsão do Cano do Bahia foi um absurdo aí. Esse hábito do que apitou o Flamengo e Bahia tinha que ser simplesmente eliminado do futebol. Foi um absurdo que ele fez. Tanto que a CBF reconheceu isso. Agora, da mesma forma, eu não concordo com esse cartão vermelho. Eu acho que o árbitro deve ter uma decisão. Só que reconhece e não acontece nada. É, eu acho que numa decisão o árbitro tem que procurar o máximo, preservar 11 de cada lado. É um espetáculo único. O torcedor espera essa hora, vem o cara com uma bobagem, o cara pá, mata o cartão vermelho, manda embora, esculhamba o jogo. Bom, vai entrar o Manuel, naturalmente. Saiu o Pirani. Ele passa a ser também a opção para ser titular, já que a suspensão é automática no jogo seguinte. E aí o Manuel forma a zaga com o Nino, que era a zaga titular do Fluminense e que vinha muito bem. Entra Manuel. Sai Pirani. Manuel tem a 26. Manuel, camisa número 26, sai Pirani. Fluminense vai jogar. O lance foi em 5. Agora são 8 minutos e 50, mas é porque está rolando aí, rolou VAR, essa parada toda. Aos 5 minutos, o Flamengo vai jogar 40 minutos com um homem a mais. Bate na falta, entrega a bola para Ayrton Lucas, ele dominou, levou. Vai para a lateral da área, cruzando bola para o Everton Ribeiro. Recolheu o Everton Ribeiro, partiu do bico da área, centrou. Vem a bola na boca do gol, sabe a zaga na cortada antiaérea, tira o Fluminense e volta para o domínio do Gabigol. Bateu direto para o gol, escorada a bola na cabeça, voltou para Rascaeta fazer o gol, testou para fora. Ora, eu não acredito, cara. No bico da pequena área, recebeu de primeiríssima e mandou pro alto. A bola vai embora, a bola vai para fora. Mas a chance de gol foi clara demais. Pura como água da fonte. Fala aí que eu quero ouvir, Marcos Coelho. Penido, a Arrascaeta acabou de perder um gol feito. A verdade é essa. O lançamento do Gabigol foi primoroso. O Léo Pereira amorteceu. O Arrascaeta apareceu dentro da pequena área. A bola foi tão boa que ele sequer precisou pular. E cabeceou por cima do gol do Fábio, que já estava batido. 0-0 é o placar a sair, atacadista. Vista a camisa e leve a paixão pelo seu time para todo lugar. Comebol Libertadores e Sudamericano ao vivo é no Star Mais. Vem que tem jogo. Fluminense tem um homem a menos. Foi expulso Felipe Melo pela falta no Gabigol. Levou o segundo cartão amarelo. Depois o árbitro chamado pelo VAR, Daiane Muniz, foi lá, anulou o cartão e meteu o vermelhão. Vem a bola dominada por intermédio da Arrascaeta. Ele bota no terreno, caminha pelo Flamengo. Vai para a entrada da grande área na meia esquerda. Flamengo atacando, jogando pro gol. É a esquerda das cabines aqui no Maraca. Vira o jogo pro Everton Ribeiro na direita. Para tocar na meia. Encontra bem colocado então Thiago Maia. Ele vira pro Gerson, vem pela canhota. Faz o domínio de bola, botou no terreno para Arrasca. Cruzou pro Gabigol dentro da grande área. Gerson também correu. A bola passa entre ambos. Vai embora, vai para fora. Saiu todo mundo pela linha de fundo. Marcos Coelho é contigo mesmo. E agora o Flamengo tá na pressa, né, Penido? Entende que o momento ideal para abrir o placar é agora. Gabigol fez um papel de gandula, colocou a bola no chão. Manuel, malandramente, foi lá, pegou a bola, viu se estava murcha, jogou para longe e ganhou tempo na reposição. 0-0 é o placar Star Plus. Aqui pela Tupi, galera, pela Rádio Top 90 em Resende, em 90,5. Alô, eu que Cristian Pereira. Um abraço, garotaço. Difusora de Manaus, Clube AM 220 em Fortaleza, Rádio Play Hits 910 em Juiz de Fora. Alô, Hugo. Fala, meu garotaço. Rádio Timbiras do Maranhão, Marajoara de Belém, Difusora do Acre, Jornal de Aracaju, Princesa da Serra, Itabaiana, Sergipe, Estúdio 93, Caxias do Sul, Rádio Muriaé, FM 99,5. Vem pro campo de ataque agora o Fluminense. Bola pela ponta direita, zaga do Flamengo. Chegou, vem Fabrício Bruno, trombou, bateu na bola e jogou pra fora. Ela vai embora pela linha de fundo. O escanteio é o que resta dessa festa. Fala aí que eu quero ouvir. Falo sim, Pedro. John Arias está ali próximo, deixa para Ganso, setor direito de ataque, vai mandar na área, a galera do Fluminense levanta. Preparado, vai bater o Fluminense, só tem 10 homens em campo. Aos 5 minutos no segundo tempo foi expulso Felipe Melo. Depois da boa entrada no Gabigol. Prepara a cobrança, vai bater, o árbitro vai autorizar. Autorizou, partiu, vai pra bola, cruza na boca do gol. Defesa do Flamengo na cortada antiaérea, tira com o Léo Pereira. Cai pro meio campo, Fluminense faz o novo domínio. Pinta pela direita, Samuel Xavier abriu, pediu, recebeu, dominou, entregou na frente, soltou a bola. Pintou pro Arias, rolou pro Cano, voltou na entrada da grande área. Outra vez agora para o Ganso, meteu cruzada, a bola na boca do gol, defendeu Santos. Sérgio, se ele não sobe, o Nino ia conseguir. Olha o Mengão, puxa contra-ataque pelo Flamengo na velocidade, botou no terreno, partiu por intermédio do jogador, que era o Gabigol, driblou o primeiro, driblou o segundo, entrou na área, tentou mais um drible, prendeu demais a bola, outro drible, aí foi desarmado. Aí também a Gulo disse, não é recomendada não, ainda levou a pancada. Levou não, não levou não, tem que tomar amarelo. Ah, então tá. Manuel ameaçou que é pra cima do Gabigol. O Gabigol caiu pra trás, faz um gesto como se tivesse apanhado no rosto. Não chegou a tocar o Coelho? Não, não chegou a tocar, foi a 5 metros aqui. É, o Coelho tá em frente ao lance. E aí o árbitro vai lá. Gabigol, mas qual é a vantagem de ganhar tempo dessa maneira, Paulinho? Não, ganhar tempo não, perder tempo, né? Pois é. Tá fazendo cera? Simulando, será que ele que achou que o árbitro ia cair na agora dele? Agora ele bota o dedo no rosto do Daronco. Ah, de novo, ele tá, daqui a pouco ele vai puxar um cartão aqui e vai expulsar o Daronco, Pedro. É só o que falta, né? Tá faltando pouco pra isso. Se é um cara da terceira divisão, vamos dizer que ele apostou que ia ser expulso. É verdade, verdade. Falou, mandou bem, Apolo, mandou bem. Seu médico mandou você medir a pressão todos os dias. Pensa o monitor de pressão Med Levenson. Porque se a marca é Med Levenson, a qualidade é garantida. Aqui Tupi, Tupi. Arias lançado na altura da intermediária no campo de defesa. Dominou, botou no chão, driblou primeiro, perdeu contato com a bola, escapuliu, voltou. Insiste, tenta a retomada. Corta pelo Fluminense, Manuel. Manda à frente, manda desabalado, manda de qualquer maneira. Destronchou ali. A bola ficou na sobra. Vem para o domínio do Ayrton Lucas, ele domina a bola, deriva na meia. Bota para onde está colocado agora o garotaço, camisa número 20, é Gerson, apanhou pelo Flamengo, rolou, entregando bola para Thiago Maia na ponta direita, aí Everton Ribeiro recolhe e domina, avança o Flamengo, vem de boa, tocou para o Gerson na entrada da grande área, capricha, demora muito para chutar, volta o jogo outra vez a Eric Pulgar, ele domina, envolve o adversário e toca para o Everton Ribeiro, devolve bola pequenininha, caiu agora para o domínio do Gabigol, lá vai a bomba, defendeu o goleiro, tem que chutar em gol, Coelho. É, soltou a bomba, realmente, e foi difícil, Penido, porque ela bateu no gramado ainda, antes de chegar ao Fábio, mas como é um grande goleiro, sequer deu rebote, o Arrascaeta tava para conferir, mas o Fábio não soltou, segue 0-0 o placar Med Levenson. Amanhã 9:30 da noite, aqui na Tupi, tem o garotinho José Carlos Araújo, parceirinho, o garotinho vai narrar, Botafogo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida, o jogo de volta é aqui no Rio. Botafogo e Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada. Garotinho José Carlos Araújo narrando. Del Aranha comentando. Ele jogou, ele treinou, ele comenta, ele arrebenta e ele vai analisar o jogo. Amanhã 9:30, Botafogo e Atlético Paranaense. Sai jogando de novo a zaga. Fluminense ganhou lance com o Cano. Limpa a jogada, bota no terreno, sai jogando com o Lima, mete na canhota. A bola é longa, Fluminense ataca, mete o pé, vai embora, bota no chão. Sai da ponta, vem pra meia, penetração é feita no ataque, vem o Cano. Cruzamento pra ele, bateu na zaga do Flamengo e saiu pra lateral. A bola vai embora, a bola vai pra fora. Você é um carioca e é bom de palpite, gosta de esporte, cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. A bola volta a rolar, Nino está no campo de defesa na altura da intermediária, centralizada na zaga, ele vira da direita, cai a bola para o Arias, combina e jogada mais atrás no retrocesso, mais um lance, um recuo estratégico, ele entregou bola para o Nino, voltou a trabalhar no meio do campo, soltou bola para o Arias, para o Ganso, tudo na direita de ataque, driblou o primeiro, driblou o segundo, chegou Ayrton Lucas, passou também, o Arias fez ali o servicinho dele, todo completo, manda a bola para o André, vai para a entrada da grande área marcada pelo Thiago Maia, gira o corpo, tira dele, consegue envolver o Cebolinha. Traca a bola para o domínio do Cano. Cebolinha, próxima atração do Flamengo. Lançamento de bola para Samuel Xavier, domina para o Ayrton. Vai o André do Fluminense fazendo o domínio de bola. Chegou, arrumou, botou na direita, emenda mal. Cano, a bola vai embora. A bola vai para fora pela linha de fundo. Cebolinha vai entrar no Flamengo. Sai Thiago Maia, ele abre mão de um volante, coloca um jogador de velocidade, vai tentar tirar proveito da vantagem numérica. Agora, Penido, vamos voltar no tempo. O Flamengo teve vantagem numérica no jogo do sábado com o Bahia e mesmo assim tomou contra-ataque. Chegou o momento de saber se a lição foi assimilada, hein, Penido? Pois é, o Paulinho, a gente comentou isso no sábado. Quando o Flamengo ficou com 11 jogadores em campo contra 9 do Bahia, o Bahia foi mais perigoso. Não, e agora tem um seguinte detalhe, a gente tem que saber como o Flamengo vai se comportar fisicamente, que ele tira um volante, bota um atacante, teoricamente se o Fluminense partir para o jogo vai ficar 10 contra 10, e o Flamengo vai ficar sem a proteção de zaga, vai ficar exposto. Se o Fluminense chamar o jogo para ele na base do kamikaze, acaba ganhando o jogo. Vem bola, vem pro campo de ataque Wesley na direita, entre ali a lateral do campo da área perigosa, parou, prendeu, devolveu pro Gerson, tá de frente pro gol, tocou pro Léo Pereira, voltou na devolução, é pro Gerson de novo na entrada da grande área pro Everton Ribeiro, parou, prendeu, trocou de perna, arrumou pra Ayrton Lucas, mata a bola, suspendeu, pentequeou, tirou do Cano, Cano chegou pra cortar, vai limpar pelo Fluminense, bota a bola no terreno, desarmado pelo Cebolinha, fez o desarme, fez a caminhada, entregou pra Canhota, mandou pra Rascaeta, deu na fogueira, divide Ayrton Lucas, ganhou o lance, tocou na frente, pintou a bola, dentro da grande área, calcanhar, é pra Rascaeta, cruzou, era pelo Aldo, para o Wesley, não dá tempo dele chegar, corta a zaga do Fluminense e aí leva o empurrão e cai. Cai o garotaço do Flusão, falta. O homem tava lá, viu, parou, marcou, Gabriel empurrou. Fala aí, Marcos Coelho. Fez a falta no transafé do Ganso. Agora, o Gabigol fez um teatro, foi a vez do Ganso, né? O Ganso ali fez uma cena no chão que parece até que ele foi chutado pelo Gabigol. Teve um contato ali do Ganso, caiu, o Gabigol estava caminhando, mas nada que justificasse essa cena feita pelo camisa 10 do Fluminense. 0-0 no placar, mas na cena, Penido, tá uma pro Fluminense e uma pro Flamengo, hein? É, vamos ver. O Bandeira levantou lá imediatamente. A bandeirinha chamou o árbitro, mas se fosse alguma coisa mais grave... É, falta foi, só que o Ganso alega que foi pisoteado pelo Gabigol. É força a barra para ver se arranja uma expulsão, que eu vou perguntar ao Apolinho se ele acha que isso aí... É, faz parte, né, Pedro? Faz parte, é o que você disse mesmo. Agora o Fluminense tem que brigar para ver se tira um do Flamengo para poder ficar pau a pau. É o que ele está fazendo, né? Pedido! Vamos ver se a Daiane chama lá no VAR. Ela que é a arbitra de VAR, a Daiane Muniz. Mas por enquanto não rolou VAR no lance, não. Fala aí. Sobre o Felipe Melo que foi expulso. 18 cartões pelo Fluminense. 16 amarelos, 2 cartões vermelhos. Ele está no Flu desde dezembro de 2021. Informando Sinaf Seguros. É, amigo, vá gostar de cartão assim em outro lugar. Eu tô abraçando o Sérgio Barreto, assistindo o jogo lá no TED. Acompanhando a TED Rubro Negro. Sérgio Barreto, tricolor ali em Araruama. E o Paulo Polatti no Clube Araruama. No bar do TED tem Fla TED e tem Fla Flu. Bola do Manuel. Ele bate a tal falta, a da treta, ele levanta a bola, chega na altura da divisória do gramado, mata, bota no terreno, Flamengo por intermédio, Gaveto Ribeiro tocou a bola, o Mengão não domina, puxa contra-ataque, vem o Arias na velocidade, entrou na área, chutou, bateu na defesa, mergulhou o goleiro Santos, defendeu! Quase que o Fluminense arruma o escanteio aí, Sérgio. Faltou pouco, mas aí saiu o Santos, conseguiu pegar a bola, o Flamengo vai pro ataque 0-0. Placar Altese. Altese Peças Automotivas, compre pelo site, retire nossas lojas. Penha/Recreio, na Altese, a peça mais importante é você. Voltando o Flamengo, atacando de novo. Vem por intermédio do Gerson, mandou pra entrada da grande área, rolada a bola dentro dela. Chegava no Gabigol, não conseguiu, defesa cortou, voltou pro Everton Ribeiro, ganhou a sobra, mandou. De novo, ele vai emendar na bomba pra fora. A esquerda do goleiro pela linha de fundo. 10h28 da noite no Rio de Janeiro, hora certa. Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Copa do Brasil. Minutos e 45 segundos. Etapa complementar Maracanã. Primeiro jogo, oitavas de final. Copa do Brasil na Tupi, tem o Tupi. Daqui a pouco eu confiro pra cá, porque Cebolinha desceu pelo Flamengo. Dribou primeiro, driblou o segundo, entrou na área, limpou, cortou a defesa, tirou na primeira, veio o Ares, fez a sustentação da zaga, conseguiu cortar, limpou, liberou geral, joga no ataque, joga na defesa. O Ares entrega a bola, vem pro Ganso, chega Cebolinha, empurrou, é falta. Parou o lance, parou geral. Para tudo, porque o homem tava lá, viu, parou. Marcou e eu confirmo, agora 22 minutos e meio, etapa complementar no Maracanã, o placar na Super Rádio Tupi, a rádio forte do esporte. Placar de Fluminense 0, Flamengo também 0. Ondas do Rádio Ganso, vem em lançamento longo, domina o ataque do Fluminense por intermédio do Cano, matou, botou no terreno, dois marcando, chutou, estourou na zaga do Flamengo. E olha que o Cano quase não pega na bola, pegou duas ou três vezes. Nessa aí, a defesa estava vigilante, estava atenta, e aí apertou o cinto de segurança e não deixou ele evoluir, Sérgio. Com certeza, Peridi, é o jogador que você menos falou até agora no jogo. É verdade. Ela volta, vem para Wesley, tá no campo de ataque, bota no terreno, entregando na entrada da grande área. Eric Pulgar, bola pro Gerson, troca de perna, arruma para bater, não dá ainda, procura sustentação da posse de bola, o Mengão consegue. Por aí estão Lucas dominando, ele vem na entrada da grande área, pela meia canhota, domina a bola, bota no terreno, vem o rubro negro de novo, tocou no fundo do campo, penetrou, vem a Gabigol, soltou a bola, entregou pro Eric, voltou o Gabigol de perna canhota, cruza na boca do gol pro Cebolinha, muito alto. Alta bola. Se o Bonet tivesse 3 metros de altura, ele pegava a bola com ele. É, e aí o Pulgar reclama, a Arrascaeta também. Todos do Flamengo queriam o Gabigol dando passe curto. Ele tentou a jogada mais difícil. Morreu pela linha de fundo. Tá 0-0 o placar Bet Nacional. Alto astral na Tupi de 8 às 10 da manhã. No show do Clóvis Monteiro. Grande Clóvis. Abraço, Clóvis Monteiro. É muito talento, é muita comunicação, é alto astral, você acorda feliz aqui na Tupi, teu Tupi. E logo na sequência tem Isabelle Benito, de 10 até as 11. Alô, Dudu, filhinho da Isabelle Benito, ele que é tricolor e tá torcendo. E na sequência 11, programa Francisco Barbosa, meio-dia, patrulha da cidade. Gerson domina a bola pelo Flamengo, vai pra entrada da grande área, canhota na bola, lá vai a bomba! Malzão, hein? Bota o pé na forma, bicho! Essa foi parar dentro do ramal Saracuruna. 0-0 o placar Star Plus. E a galera falando, dá o papo aí, 980-18-88-80, 980-18-88-80, fala aí que eu quero ouvir. Itupi, boa noite, Penidaço, Apolinho, dá um gol do meu Mengão aí, hein? É um marco aqui do Complexo do Lince, marcar o gol do meu Mengão, 2-0 Mengão. Valeu, garotaço, recebe o meu abraço e o abraço do nosso timaço. Tim pré-top único, pré com a Copa do Brasil no Prime Video, versão celular, 9 GB de internet, R$15 por 15 dias. Saindo bola, vem pela lateral, não pela reposição. Ele ameaçou mandar para o lado, mas sai jogando para frente o goleiro. Bota a bola para rolar o Santos. Entregou para o Fabrício Bruno, distribuiu na ponta direita. Flamengo vai tirando onda no campo de ataque por intermédio do Wesley. Caminha como ponteiro direito, domina a bola, deriva na meia, mandou na intermediária. Para Arrascaeta, encostou para o Gerson, voltou para Arrascaeta. Abre na ponta direita, Flamengo, bola, vem para o Everton Ribeiro, rolou para o Gerson. Congestionada a entrada da área do Fluminense. Ele prepara o toquinho. Manda para trás, pegou Léo Pereira para o Gerson, na entrada da área, para Arrascaeta, cruzou, subiu, o ataque do Flamengo, testada, dada, voa o goleiro! Fábio é monstro, que defesaça! Ele fez uma obra-prima que o Flusão assina. Aí o Lucas ia fazendo o golaço do Mengão. O rebote, entretanto, do Flamengo, reboteia a parte. Vem pela ponta canhota, cai a bola dominada. De novo pelo jogador do Flamengo. É Cebolinha, tocou, encostou pro Gerson. Leva a falta, mas o Flamengo leva a vantagem. Ela cai dominada pelo Pulgar. Eric Pulgar domina pelo Flamengo, vira pela ponta, toca pro Everton Ribeiro. Mais na ponta agora, bem aberto, na extrema direita. direita, o lateral direito, tirando o ando de ponta, é o Wesley, parou, a bola prendeu, voltou pro Pulgar, mais na frente, lá o Everton Ribeiro tentou, Cebolinha abre na ponta, canhota, pede, recebe, domina, avança, conduz, vai pra entrada da grande área, trocou de perna, Ramon apontou, atirou, defendeu, Fábio de novo. Fluminense tem um goleirão, Marcos Coelho. E aí ele mostrou duas virtudes em menos de um minuto. Primeiro, uma cabeçada do Ayrton Lucas no contrapé, ele rebateu. Agora um chute do Cebolinha e ele vai tranquilamente, sem dar rebote. 0-0 é o placar Star Plus. Aqui Tupi, teu Tupi, a Super Rádio do Brasil. Volta a atacar o Fluminense. Bem por intermédio do garotaço. É o Ganso na altura da divisória do gramado, tocado pelo Léo Pereira. Caiu, capotou a galera do Fluminense, revoltada, pediu falta. O juiz disse que não foi nada. Pintou na frente o Thiago Maia. Ele encostou, deu bola para Arrasca. Matou, limpou, botou no terreno. Penetrou bem. Everton Ribeiro tocou outra vez. Agora para o Gerson dentro da grande área. Arruma, vai bater. Demora, prende, toca para trás. Ficou para o Pulgar. Vai tentar cruzar. Cruzou na boca do gol. Estourou a bola no Manuel. Ele corta, tirando. Alivia pelo Fluminense. Flamengo corta, entretanto. Pega a nova sobra da bola. Fluminense jogando com 10 homens apenas. Desde os 5 do segundo tempo, quando foi expulso o Felipe Melo. Voltou a bola para Arrascaeta. Tentou emendar, ele emendou. Bateu na zaga, rebotei. O Flamengo ganha pela direita por intermédio do Gerson. Põe no terreno, no bico da área. Sai da ponta, vem para meia. Vai bomba! Defendeu de novo o Fábio Marcos Coelho. E aí ele ganha tempo. Valoriza agora. O Flamengo domina totalmente. Não sai da área do Fluminense. E o Fábio começa a virar. Tirar o nome do jogo, garantindo 0-0 no placar Mad Levenson. Renda! Vamos à grana. 3.564.460 reais. 3.564.460 reais. Público pagante. Olha o Flamengo. Vai de novo, Mengão. Pro campo de ataque. Flamengo não sai de cima, galera. A bola volta, vem pro Gerson. Entrega na entrada da grande área. Pro Eric Pulgar. Botou no terreno. Virou pela ponta. Entregou de primeira. Entre ali a lateral do campo. Na área perigosa. Mandou pro Wesley. Voltou pro Everton Ribeiro. Prendeu a bola. Botou no chão. Soltou pro Gerson. Caminhou. Entregou. Pequenininha. Toca a bola. Vem na canhota. É pra Ayrton Lucas. Tocou como Cebolinha. Cruzou na boca do gol. Vai sobrar pra Arrascaeta. Tentou emendada. Bateu mascado. Salvou a zaga. Dentro da grande área. Tira de qualquer maneira. Defesa do Fluminense. Confere então o papo da grana aí, fala do troco. 3.564.460 reais. Público pagante 54.362. Público presente 59.295. 59.295. Penido. Falou, é Fla, é Flu, é Fla-Flu, e aí, Matheus França, 60 mil pessoas, né, 59.295, mais o pessoal de apoio e tudo mais, 60 mil pessoas pro Fla-Flu, é o primeiro jogo da fase, oitavas de final, vamos lá, Matheus França entrando, sai a Arrascaeta com a camisa 14, entra o Matheus França, com a 42, Arrascaeta, além de ter perdido dois gols, Penido, vamos lembrar, ele está voltando de lesão e por dois jogos seguidos atuou por 90 minutos. Deve ter cansado aí, não está com tanto ritmo. E entra o Matheus França com moral porque fez gol contra o Bahia. Entra Matheus França. E é bom jogador o Matheus França, claro que o Arrascaeta é infinitamente melhor. Mas está sem aquele ritmo costumeiro dele, não é o Arrasca dos maiores momentos pela condição física, né, Paulinho? Com certeza, e fora disso está esgotado, né? Você vê claramente, o Gerson também já está muito cansado, é que o Flamengo está com um a mais, embora correndo muito risco agora se o Fluminense for audacioso, quiser sair para o contra-ataque em vez de só se defender, em vez de se agarrar no 0-0, se o Fluminense quiser buscar a vitória, tem espaço para isso, que o Flamengo agora se abriu defensivamente. Está totalmente na frente, querendo gol de qualquer jeito. Vem, bora, vem, Mengão. Ele parte pela ponta direita. Vem por intermédio do Gabigol. Bota a bola. Na altura do intermediário, avançou um pouquinho, mas chegou na entrada da grande área, na meia esquerda. Dominou, é o Gerson. Apanhou, encostou para o Cebolinha. Parou a bola, prendeu, botou no terreno. Trava, bota no chão. Rola rasteirinho, queimando a grama para Léo Pereira. Ele vira na ponta direita. Flamengo ataca. Vai fazer o toque. Na direita rolou. Mengão atacou. Pintou aberto de novo pela ponta. Dominava. Era o Gabigol. Ele faz o retrocesso da jogada. Fabrício Bruno vai para o campo de ataque, apoiou, tocou para Ayrton Lucas, cruzou na boca do gol, não bateu ninguém, a bola vai sair, saiu. Vai embora, vai para fora, é tiro de meta. Eu quero abraçar o meu amigo Álvaro da Camélia. Álvaro Delas, obrigado, folhas lindas, flores maravilhosas, para a emoção de montão da marcha. Obrigado, querido. Um abraço para você, para o Jorge Antônio, o entregador da Camélia. Abraço para o Álvaro da Camélia, Álvaro Delas, para o Alvinho, o Dudu, o Matheus, o Renan, toda a turma, o Serginho, o Robertinho, a Angélica, toda a patota, toda a galera da Camélia. Obrigado, Álvaro. Um beijo no seu coração, rubro-negro, meu garotaço. É bola pro Flamengo. Vamos lá, não. O árbitro deu o quê? Fluminense, bola, Sérgio. Isso aí, Fluminense está por ali pela esquerda. Samuel Xavier está próximo dela ali, período. Vai bater Samuel Xavier. Fluminense que fez uma troca, colocou Manuel no lugar do Pirani por causa da expulsão do Felipe Melo, que é para dar uma consertada e fechar a casinha. Mas o Flamengo é muito presente, mesmo quando estava 11 contra 11. Poderia estar ganhando o jogo, mas não está. Fluminense não joga tudo que sabe. Não é isso, Apolinho? Com certeza, né? O Fluminense já estava mal no primeiro tempo, com menos um jogador. Praticamente não passa no meio do campo, né? O Cano faz tempo que não vê a cor da bola. É, o Flamengo está perdendo uma oportunidade grande de abrir frente no primeiro jogo. Torcer para o seu time fica ainda melhor com preços mais do açaí. Atacadista oficial do nosso futebol. Aqui Tupi, teu Tupi, o Assim é o seu plano de saúde, assistência médica e odontológica para todas as idades. Vai bater uma falta. O Fluminense Ganso. Pela direita, Ganso na bola. Ele prepara para bater de perna canhota. Jogadores vão para o interior da grande área, quase sobre a risca da grande área. Ganso para a bola, levantou na boca do gol. Testada, bola para fora. E ela vai embora, mas foi a zaga que testou escanteio. Vem bola aí, galera. Team pré-top único pré com Copa do Brasil. No Prime Vídeo versão celular e 9 GB de internet, R$15 por 15 dias. Preparado para fazer a cobrança de escanteio. Vai lá o Arias. John Arias preparou o pé direito na bola, bateu. Sobe a zaga do Flamengo. Tirou, voltou pro André. Tentou dominar na primeira, não conseguiu. Cai pra zaga, decolou. Faz o domínio, pinta a bola na canhota. Ganso atrasa pro goleiro Fábio. Ele vai movimentar, vai tocar lá na frente no campo de ataque. Mete bola comprida. A zaga do Flamengo interveio com o Ayrton Lucas da Puxeta. Arias corre atrás da bola, acredita, vai lá, dividiu, ganhou, levou, botando no terreno Lima, bota no chão, procurando a direita, um toque, toque de primeira. Chega a bola outra vez então para o domínio do Cano, ele bota no chão, rola para trás, Fluminense ataca, empurra para o Lima na ponta direita para o John Arias, botou no terreno, partiu para o Lima outra vez. Fluminense tem um homem a mais desde os 5 do primeiro tempo, são 34, dos 5 do segundo tempo, são 34 na etapa complementar. Arias domina a bola, tentou ultrapassagem, bateu a bola no Ayrton Lucas e saiu para a lateral do gramado. A bola vai embora, a bola vai para fora. Saiu o lance de mão. A Pixibet está arrebentando. Também com apenas um realzinho só. Você lança sua bet e tem o saque mais rápido do mercado. Faça como eu faço. Eu acesso pixibet.com. Agora, opa! Rolou aí um pontapé. O jogador do Fluminense capota, rola no chão, reclama. E o árbitro vai ali de perto acompanhar o que, que aconteceu. Será que foi proposital? Sérgio Guimarães. Samuel Xavier está caído. Samuel Xavier está caído. O árbitro conversa com o Léo Pereira, conversou com o Fabrício Bruno e também com o Ayrton Lucas. O bandeirinha estava muito próximo e não chamou atenção de nenhuma ocorrência que teria havido ali em relação ao jogador do Fluminense. O Daronco agora que conversa com os jogadores do Flu ali e o Samuel Xavier está sendo atendido. É, na verdade, o Eric Pulgar foi que dividiu. Não sei. São Paulo ele chama o Vidal. Isso é um perigo, hein? Eu não sei se é uma informação ou uma ameaça. É, eu acho que é uma ameaça. São Paulo gosta de emoções fortes, né? Mas o Flamengo também tem seus momentos de grandeza. Em que, quer dizer, grandeza do Flamengo é grande por natureza, mas ele dá suas sortes. Porque no jogo passado, o Davi Luiz era o pior jogador em campo. Foi lá e fez um gol, coisa que ele nunca tinha feito na vida no Flamengo. Futebol acontece isso tudo, né, Paulo? Pode acontecer tudo até não acontecer nada. Pois é. Vamos lá, então. Vem bola aí, galera. Vai bater lateral a equipe do Flamengo. Chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. Eu te pergunto, o Sinaf está pago? Eu pergunto, Pedro Bucão, Sérgio de Paula, o Sinaf está pago? 0800-702-9930. A bola rola bem, Everton Ribeiro ataca pelo Flamengo no gol esquerda. Ele vem para a altura da intermediária, pela meia direita, muda o jogo na canhota, na meia esquerda também, agora na entrada da grande área para o Gerson. Deu para o Cebolinha, tentou entrar na área, entrou, bateu em gol, desviou a bola! Acho que estava nela o goleiro, mas espicou na zaga, bateu. Foi a contundência. Foi isso, Marcos Coelho? É, só fazer um adendo aqui que eu acho que o Daronco vai fazer uma advertência no banco do Fluminense. Não houve um toque de mão do Everton Ribeiro, por isso, Coelho, que o Diniz, o Eduardo, o seu assistente, todos eles ali reclamaram com o quarto árbitro, com o Marcelo, delegado da partida, e agora o Daronco está sendo xingado pela torcida do Flor. Agora o Everton Ribeiro tocou realmente, olha lá, amarelo, ó. Amarelo para o Diniz. Mas eu, e o cara erra. A ele que na próxima erra, erra, erra, rua. Vai sair o Everton Ribeiro. O cara erra na... Everton Ribeiro para a entrada do Vidal. Em Penedo, o cara erra na interpretação, erra na... eu dele. Aí alguém reclama, ele vai lá, adverte o cara que reclamou e ele continua tranquilo e sereno, como se nada tivesse acontecido. Mas é, dupla lambança. A próxima rodada está pitando no... É impressionante. Cruzada, bola na boca do gol. Vem para ataque do Flamengo. Tira a defesa tricolor. Flamengo insiste. 38, etapa complementar. 0-0. Faltam 7 para terminar. Eu lembro para você que amanhã, galera, Botafogo e Atlético Paranaense, 9:30 da noite aqui pela Tupi. Narração do garotinho José Carlos Araújo. Comentários do Del Aranha. Ele tem a manha. Atacando o Mengão por intermédio do Eric Pulgar. Bota a bola no terreno. Procura o Ayrton Lucas. Invadiu. Vai tocando. Na canhota, vem pro Cebolinha, insinuante, partiu pra dentro, tentou, driblou primeiro, tirou da marcação do John Arnes, encosta para o domínio do Pulgar, cruzou na boca do gol, subiu a zaga do Fluminense, vai testar a bola e ceder o escanteio, porque a chapa tava quente, minha gente, não tava, Coelho? Tava sim, o Ganso reclama que foi empurrado ali pelo Vidal, escanteio pro Flamengo na ponta direita, Vidal vai para a cobrança, 0-0, é o placar Açaí atacadista. Tem bola dele aí, preparado Vidal, ele vai bater a bola na boca do gol, o árbitro vai autorizar a cobrança, prepare e vai cobrar. Eu abraço a galera rubro-negra agora nesse lance e a galera do Flu rezando, querendo as bênçãos de João de Deus. Vem bola aí, galera, cruzamento na boca do gol, fechou, ataque do Flamengo, cortada já era, vem a bola pro Cebolinha, furou na hora do arremate, a bola pinga no terreno, vai se reencontrar com ela, dominou, bateu na ponta canhota, entregando para o Gerson, bem aberto no extremo esquerdo, recolhe a bola, entregou para o Pulgar, botou no terreno, procurou penetração, virou na ponta, bola para o Gerson, é muito comprida, ele corre para fazer o domínio, fez, botou no terreno, parte do mano a mano, encara, é olho no olho, cara a cara, mano a mano, tentou, vai rolar para trás, fecharam a porta na cara dele, tocou bola para Ayrton Lucas, virou para o Vidal, recolhe o domínio, bota no chão, tentou, levantou na área, muito mal, a bola vai embora, a bola vai para fora, Marcos Coelho, que cruzamento horrível. E aí o Fabrício Bruno vai à loucura. Fabrício Bruno, um jogador que reclamou muito no final de semana que o Flamengo tem dificuldades para finalizar, para arrematar. E aí ele deve estar com essa fala na cabeça, falou tudo agora com os fios marimbondos para cima do Vidal. 0-0 é o placar Bet Nacional. Segue o líder ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. O cruzamento do Vidal aí é um negócio profundamente ridículo, hein, Paulinho? É, não, mas é marca registrada dele. É o que de melhor ele sabe fazer. Jesus. A bola voltou, vai cair na zaga. Flamengo com Fabrício Benito. Bruno. Dominou, botou no terreno, partiu pela ponta. Vai ultrapassar a divisória do gramado, dando tratos à bola, levando Wesley. Momentinho só, porque ele voltou a encostar a bola pro domínio do agora do Gabigol. Gabigol pro Gerson, caminha, vai se aproximando da risca da grande área. Flamengo é todo pressão, bota no terreno, limpa, toca a bola, vem pra Ayrton Lucas, devolveu pro Pulgar. Ele bota no chão, vira na canhota. Léo Pereira se aproxima, encosta, pede, recebe, domina, combina a jogada, se infiltra de boa, fez a coletiva. conexão rapidamente, vai plugar nova parada ofensiva do Flamengo, deixando bola para o domínio do garotão da 20. Gerson domina, muda na canhota, toca a bola para o Cebolinha, entre a linha lateral do campo da área perigosa, rabiscou, tirou do ar, vai ter um cruzado na boca do gol, salva a zaga do Fluminense, tirando o Guga. Oi! Só para fazer a correção, cartão amarelo naquele lance do Daronco, não foi para Diniz. Eduardo Barros, assistente técnico, informando o Gato Rogel. Beleza, tá aí feita a correção então pelo Sérgio Guimarães. A bola volta para Pulgar, domina pelo Flamengo, entrega para a entrada da grande área até o Gabigol, ele botou no terreno, Jingu se escorrolou, entregou para trás, a bola vai chegar até o Ayrton, vai na bola, chega nele, Léo Pereira, primeiro na posição de lateral canhoto avançado, dominou, botou no chão, chutou, bateu na zaga, tenta cortar, o Arias conseguiu, cara, a bola tava lá no alto, ele tirou, opa, pegaram o jogador do Fluminense aí, caiu, tá Lima, a bola. Que foi, vem com ele? Bolada no rosto ali, reiniciou o sistema, tá parado, vai receber o atendimento, Fluminense vai ganhando tempo. Vamos ver se o Daronco, Penito, vai seguir o que os árbitros estão fazendo no Campeonato Brasileiro. Toda vez que isso acontece, 7, 8, 9, 10 já cresce, ou se ele vai tentar levar as crianças para casa sem maiores problemas. É, vamos ver. Vamos lá. São 10h49 da noite no Rio de Janeiro. Horário do Rio de Brasília, a capital de todos os brasileiros. Alô, Brasília! Aqui Tupi, teu Tupi. 10h49, hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Copa do Brasil. Gravadaços, 43 minutos, 2 para terminar o tempo regulamentar do jogo. Primeira partida, oitavas de final, Copa do Brasil no Maracanã. E o placar Tupi diz... Fluminense! 0! Flamengo! 2-0! Super Rádio Tupi! A Super Rádio do Brasil! A Tupi comanda o futebol. Gastrogel 3 em 1 na defesa das IAS e 10 gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. É, galera, daqui a pouquinho tem Giro Esportivo com a apresentação do André Ribeiro, o dinâmico. Agora vem com o dinamismo total no campo de ataque. O Arias luta pela bola, chuta, bate na zaga. Volta, insiste o Fluminense com o Samuel Xavier. O Flamengo toca a bola, ela vai embora, vai pra fora. É flu bola no escanteio. À meia-noite tem o programa número 1 do Rádio Brasileiro. O programa número 1 da Tupi, Alexandre Ferreira. Ele vai chegar, vai brotar nas ondas do rádio. Alexandre Ferreira, partida meia-noite, na sequência, na companhia do Garcia, de 2 até as 4. Vem bola aí, galera. Vai ser levantada na boca do gol, escanteio, Sérgio. Ganso! Preparando a cobrança, o árbitro vai autorizar Ganso, partiu pra bola, bateu, carambolou na zaga do Flamengo, voltou tirando. De qualquer maneira, o corte é do Vidal, manda pra Gerson, ele vem pela ponta canhota, bota a bola no terreno, parte tem que duelar contra o Ganso, chegou na marcação, entrou pra fazer o corte, cortou, botou no terreno, virou, bola pequenininha pro Marias, toca a bola, vem no campo de defesa, solta pro André, derrubado. É falta cometida pelo Matheus França. Confere, Marcos Coelho. Confere, Penido. Deu o carrinho ali, chegou atrasado, fez a falta em favor do Fluminense no campo de defesa. Agora o cenário é nítido. O Flamengo tenta de qualquer jeito e o Fluminense quer logo que o jogo acabe, Penido. É isso. Eu estou mandando um abraço carinhoso para o doutor Henrique Maués, advogado 5 estrelas. Esse é o homem. Recebe meu abraço. E do Apolinho também. Bem, 10 já cresce. O árbitro aumentou em 10 minutos o prazo de validade, Apolinho. Qualquer dia o jogo vai durar uma hora a cada tempo, hein? Vai virar tênis. Negócio de louco, né? Se você somar esses acréscimos aí, em 10, 15 rodadas aí, dá 2, 3 jogos a mais. É verdade, verdade. A bola vem pelo alto, vai fazer o domínio, o Arias tentou, a bola quicou no terreno, no dia, na primeira, chega aí o Lucas, vai fazer cobertura, evitando saída pela linha de fundo, gira o corpo, bate nela e bota pela linha lateral do gramado, a bola vai embora, a bola vai pra fora, chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença, o Sinaf tá pago, Sinaf Seguros, 0800-702-9930, tem que pagar, malandro, tem que deixar pago, é ou não é, Pedro Bucão, é ou não é, Sérgio de Paula, o Sinaf é 0800-702-9930. bate, lance lateral, ganso entregando o Fluminense, passe de bola para o Arias, ele leva, está lá no fundo do campo, chegou no quarto de ciclo, chutou, bateu na zaga, saiu a bola de novo, Fluminense bola, Sérgio Guimarães. Escanteio, o Fluminense sempre consegue ganhar essa bola na base do escanteio, chutando nos jogadores do Flamengo. Ganso se prepara para cobrar. É o ganso, galera. Ele prepara para levantar na boca do gol. O Flamengo massacrou o tempo todo e agora reza para que esse escanteio não resulte em gol. Galera do Fluminense, levanta as mãos, manda bênçãos para o campo. Prepara a cobrança. Ganso partiu, pé canhoto na bola, levantou na boca do gol. Subiu o Nino, subiu o goleiro do Flamengo. Dá um tapa na bola, consegue cortar. Ela vem para outro lado do campo, vai apanhar. Dominou o Fluminense, pega a bola. Por intermédio do Cano, cruzamento feito, bateu na defesa, volta a bola para o André. Amacia, bota no terreno, entregou pro ganso, cruzou na boca do gol, fechou o goleirão do Flamengo. Santos pega no alto, ele defende, sai jogando na velocidade, bate imediatamente onde está colocado no meio do campo. Vidal toca de bola, recolhe, domina, combina lateralmente, entregando na meia esquerda, caminha para a devolução, botou no chão, está de frente para o gol. Tem do lado, tem o Pulgar, rolou, trocou para o Gerson, vai a bomba, desvia na zaga, engolia o goleiro, estava fora, hein? Ela encobre a baliza, vai embora, vai para fora. Esse toque na defesa aí, tira o goleiro, mata completamente a chance do goleiro. Mas o Fábio conseguiu defender com o olho. É córner com ele. Foi o recurso restante. Escanteio na ponta direita, Vidal na bola. 0-0, placar Bet Nacional. Ele prepara para bater a bola, vem aí. Caminha, vai levantar na boca do gol. 47 minutos e 40. Ele bate a bola erguida na boca do gol. Sobe o ataque do Flamengo, não alcança, cai pro Gerson. Muda o jogo, deu pro Gabigol. Vem pela canhota, volta pro Gerson, bota no terreno, caminhou, caprichou. Fluminense fechou a entrada. Ele não consegue bater em gol. Tem que rolar para trás. Rolou, entregou para Matheus França. Prende a bola, bota no chão, rola rasteirinho. Quem manda a grama, Fabrício Bruno de novo pro Matheus França. Evoluiu, fez conexão com Fabrício Bruno de novo, botou a bola na ponta direita, corre o Flamengo, chega com Wesley, põe no chão, dá pequenininho pro Vidal, devolve Fabrício Bruno, cerca a área outra vez o Fluminense, na entrada da grande área, tenta ficar congestionado pro Flamengo, não conseguiram arremate, virada de jogo, bola pro Gerson, lateral da área, meteu cruzado na boca do gol, subiu, tentou Vidal, vai pro lance, não pega, a bola vai embora, bola pra fora, lá do outro lado do campo. Galera, não gostou não, sabe quem dá de goleada, quando o assunto é nebulizador de ar? É o nebulizador portátil Mad Levinson. Porque se a marca é Mad Levinson, a qualidade é garantida. Aqui Tupi tem o Tupi, a Super Rádio do Brasil. Um Brasilzão inteiro ligado na gente. Mandando um abraço, tá lá em São Paulo, meu amigo Luiz Airão, do Mengão, do asfalto do Morro de Deus e do povo e do meu coração. Flamengo maravilhoso. Grande Luiz Airão. Esse é o homem. Sai ganso, hein? Sai ganso, Penido. Entra David Braz. Isso mesmo. David Braz, 44. Sai ganso no Flu. É para ganhar um pouquinho de tempo, fechar mais a defesa. Fluminense quer, a essa altura, o Fluminense quer empatar mesmo. Porque o Flamengo tem a vantagem de um homem a mais. Não é isso, Apolinho? É isso, sim. A operação salve quem puder. Quanto a torcida do Fluminense aplaude, a do Flamengo vai, é porque o Ganso caminhou o campo todo na velocidade dele. Só que aí é recurso também, né, Apolinho? Ah, tá com 10 jogadores só em campo, convém a ele. Se tivesse ganhando o jogo, o raciocínio era outro. E o Fluminense estaria fazendo o quê? Cera. Se o Flamengo tivesse com o placar de 1-0, quem faria cera no Flamengo? Que é uma coisa usual no futebol. Também por isso que aumentaram agora o tempo. O árbitro aumentou em 10 minutos o prazo de validade. Vamos até 55. Aos 50, chegamos agora. O sinalzão de Tony marca 50. Fabrício Bruno cruza na área, bate a bola na defesa, cai no rebote, pra Ayrton Lucas, virou na canhota, Matheus França cruza na boca do gol, estoura na cabeça do zagueirão do Flusão, mandando a bola do outro lado, e ela vai embora, ela vai pra fora, tocando no Lima, lateral, Flamengo bate da imprensa, parte do Flamengo, 50 minutos e 45 segundos, etapa complementar, a bola é dominada pelo Flamengo, por intermédio do Ayrton Lucas, ele toca a bola pequenininha, mandou de primeiro, soltou pro Cebolinha, botou no terreno, caminhou, caprichou, prendeu, rolou, tocou pro Gerson, ajeita Gerson, tenta o drible, clareou para tentar espaço pro chute, não tem, Fluminense congestionado na entrada da área, a bola vem pro Matheus França na canhota, mata, bota no terreno, tentou, limpou, tirou do primeiro, lavar a bola, defesa! defendeu, Fábio, largou. Salva a zaga do Fluminense, Coelho. A finalização do Matheus França foi praticamente no peito do Fábio. Uma bomba que derrubou o goleiro do Fluminense. E aí, no rebote, o próprio Matheus França fez a falta em cima do Samuel Xavier, que agora ganha tempo. Minutos finais, tudo igual no marcador, no Fla-Flu. 0-0, placar, Mad Levinson. Abraçando Orlando Silva aqui no nosso canal no YouTube. Manuel Zileno, Fluminense. Cris Dias, Humberto Souza, Marcos Lombrovski, Margarete Nunes, Sérgio Castelo, Eduardo Mota, Adolfo Júnior, Gerlaine Rodrigues. Galera ligada, tá todo mundo curtindo, acompanhando no YouTube. Deixa o like, galera, me abarro de montão, deixa o like aí, a gente gosta muito. Obrigado antecipadamente por você que deixou o like. Dá o like, galera, aqui Tupi, Tupi, baby. 52 minutos 52, faltando ainda 3 para terminar. O árbitro aumentou em 5 o prazo de validade no segundo tempo. Vamos até 55. Tô abraçando também Jim Senna, Mengão da Cabeça, aqui no canal no YouTube. Rayane Rodrigues, Márcio Castro, Dinizismo, é isso aí. Henrique Fafe, empate ou vitória do Flu? Por enquanto, empate, garotada. Rayane, Sueli Bissoli, obrigado pela audiência, Sueli. Rayane, Ginsena e a galera mandando mensagem. Jones Gonzaga, todo mundo ligado. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Toca lá no sininho para receber com prioridade todos os vídeos postados. Falou, galera, você é fechamento. Tenho certeza que você vai fazer isso. E deixa o like. Vem bola aí, preparada a cobrança. Arrumando na intermediária, John Arias vai bater pelo Fluminense. A bola está colocada, ele prepara o levantamento. 53 minutos, 8 além do tempo. Levantou na área, testada, bola no canto. Espalma o goleiro Santos. Que susto leva a galera do Mengão. Deu gelinho na barriga, aquele friozinho na espinha. Não foi não, Sérgio? Sérgio Guimarães. O Sérgio Guimarães também levou um susto, hein? Aquela jogada foi um perigo, danado foi. Ponta canhota, Arias na cobrança do escanteio, Penido. Vai lá. Toma, Arias. A gente vai bater. Arias bate todas, galera. Ele vai levantar a bola na boca do gol. Fluminense todo no ataque. Preparou, apontou, atirou, cruzado na boca do gol. Subiu a zaga do Flamengo. Corta, volta a bola. Fica então para o André. Tenta na entrada da grande área. Na primeira não dá. Susbuiu. Veio o Manuel. Levantou a bola. Mengão entrou para o corte. Houve empurrão sobre Ayrton. Cebolinha empurrado. Caiu. Aí é falta, né? 54 minutos, marca o sinalzão aqui na Tupi. A rádio forte do esporte, a rádio da galera, a rádio da torcida brasileira. Amanhã, 9:30 da noite, tem Botafogo e Atlético Paranaense. Narração do garotinho José Carlos Araújo, comentário do Del Aranha, que tem a manha no futebol da Tupi. Erguida a bola na boca do gol, subiu a zaga do Flusão na cortada antiaérea, tira o perigo, levanta a bola na boca do gol. Fábio bota a bola pra fora, ele conseguiu, tirou com as duas mãos. Voltou a bola, o rebate do Cebolinha, botou no terreno, tirou do primeiro, arrumou, ajeitou, apontou, perdeu o ângulo, tocou na zaga, ele empurrou, fez falta. Forçou a barra, no desespero, a empolgação levou à debilidade. Aí o lance morreu, a jogada acabou, a casa caiu e nada aconteceu. Marcos Coelho. E provavelmente, Penido, o último lance de perigo do jogo. Daronco está ali perto, vem agora ali o sinal de mais um. Daronco aguardando o Fábio se reerguer. 0-0, é o placar Star Plus. Aqui na Tupi a bola não para de rolar, galera. Tem show do Apolinho de 5 da tarde às 7 da noite, de segunda a sexta na Tupi. Tem movimentação do trânsito, as entradas e saídas do Rio. E ainda, música, política, polícia, economia. Tem o Robetão, o robô ET a mão. Tem esporte, tem o Apolinho. Sua comunicação incomparável. O Apolinho se garante sozinho. O Apolinho, maestro do rádio. Lembrando que amanhã tem mais Copa do Brasil aqui na Tupi, tem Botafogo e Atlético Paranaense. E eu lembro pra você que tem narração do garotinho José Carlos Araújo. Ele vai narrar, o Dé vai comentar com a reportagem do Thiago Veras e o Wellington Campos. Daqui a pouquinho tem mais papo aqui no Tupi. Agora fala, galera, aí, dá o papo. Fala aí que eu quero ouvir. E aí, rapaziada, salve aí, forte abraço pra geral. Quero ver o Flamengo metendo bronca no Fluminense hoje, hein? Aqui é o Pedro de São João de Meriti. Fala comigo, tropa. Super Rádio Tupi, é isso. Valeu, garotaço, obrigado pelo seu... sua manifestação aí. O juiz olhou o relógio, apitou, acabou o jogo! Fluminense! Fluminense 0! Flamengo! Também 0, fica tudo pro segundo jogo, galera! Pela Tupi, a Super Rádio do Brasil. A Tupi comanda o futebol. A Tupi é a Super Rádio do Brasil. Quero perguntar ao Super Craques, algum registro aí? Sim, sim. Torcida do Flamengo tá ali comedida, mas agora, aqui no lado do Fluminense, empate com sabor de vitória, né, Sérgio? Comemoração, Marcos Coelho. Comemoração, menos um. Torcida do Fluminense justificando não só a maioria aqui, como também o esforço do time, jogadores que vem agora do Fluminense para agradecer ao torcedor, Coelho. Tá aí, os dois times agora voltam a se encontrar no dia 1º de junho. Não tem vantagem. Quem vencer passa de fase, persistindo o empate. Decisão por pênalti. De um lado, Felipe Melo vai cumprir a suspensão. Do outro, talvez a volta do Pedro. Ou seja, tem mais Fla-Flu pela frente. E de novo, o Brasil vai parar para ouvir a Tupi, Penido. Falou, e agora a Tupi vai trazer o Apolinho. E o Brasil vai parar para ouvir o comentário dele, que se garante sozinho. O Washington Rodrigues, o maestro do rádio, ele é o mais importante analista do futebol. O Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil, trazendo a palhinha do Apolinho. Olha, Penido, foi um jogo incrível. Uma primeira partida da decisão incrível, porque o Flamengo teve o domínio territorial de praticamente todo jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em gols, mesmo jogando grande parte do segundo tempo com um jogador a mais em função da expulsão do Felipe Melo. Eu repito, eu sou totalmente contra o hábito de entrar em campo exatamente para preservar o espetáculo. Quase 60 mil pessoas no Maracanã. Os caras se esforçam, gastam dinheiro, eles querem ver o espetáculo. Uma coisa, se é uma agressão, se é uma coisa que o cara... Tá bem, mas uma fala, ah não, porque ele ia na direção do gol, não ia, ele ia na diagonal, se deixasse ele em linha reta, ele ia sair lá na bandeirinha do corno. Mas o Darronco, ele até apitou certo, aí entrou a senhora lá no VAR e aí fez a lambança. Não, vai, já ia para a direção do gol, tem que expulsar, aí expulsou. O cara esculhambou o jogo e o Fluminense teve que se defender dando bico para cima o tempo todo. Foi a pior atuação do Fluminense desde que o Diniz assumiu. Pode colocar esse seu papel aí que foi. Agora é heróica porque conseguiu se defender diante do Flamengo, que foi absolutamente inoperante. Diante de tudo aquilo que fez, o domínio territorial foi fantástico, espetacular. Mas e as conclusões? No início, depois da expulsão do Felipe Melo, até o Fluminense se reorganizar, entrou o Manuel e tudo mais, o Fábio fez duas ou três defesas difíceis. Depois disso, o Flamengo cercou de novo, cercou, como vinha fazendo, sem conseguir transformar sua superioridade em números. Ou seja, o São Paulo fala que ele quer os jogadores com amor pela bola. Tem que transformar em amor pelo gol. Os caras têm que fazer gol. É isso que eles têm que fazer, gol. Não adianta ter amor pela bola, tem que ter amor pelo gol. Botar a bola lá dentro para dormir. Também teve domínio territorial total. O Santos fez algumas defesas difíceis, sim, porque o Flamengo tem esse problema sério que é a recomposição defensiva no segundo tempo, que é fraca, frágil e permite aos adversários terem campo livre para atacar o Flamengo nas etapas complementares. O Fluminense não fez isso com a frequência necessária porque estava com um jogador a menos e estava com medo de perder. A verdade é essa, o Fluminense se agarrou no resultado de 0-0, fez cera, fez o que tinha que fazer, isso faz parte. Mas fez. segurando o 0x0 e conseguiu ser exitoso nisso aí, porque o jogo terminou como ele queria, terminou 0x0. Depois de um domínio absoluto, mas grande. O Flamengo teve uma grande chance do jogo inteiro. Foi uma bola pela esquerda no primeiro tempo, que o Gabigol meteu uma porrada e a bola explodiu na cara da trave, na parte inferior da trave, voltou quase lá fora da área. O Arrascaeta depois emendou e botou a bola para fora. Mas no mais o Flamengo cercou. Teve alguns lances perigosos. O Fábio é um baita de um goleiro, fez algumas boas defesas. Mas no todo, não justificou o domínio que o Flamengo teve pelo número de conclusões que ele conseguiu arrematar. Não conseguiu. Foi, cercou. Algumas coisas boas, eu vi o Gerson, por exemplo, jogar bem praticamente o jogo todo. Né? A volta do Cebolinha, que entrou no segundo tempo, entrou aquele salseiro de sempre, embora ele jogue muito olhando para a bola, joga de cabeça baixa, né? Ele não vê o companheiro do lado, ele não vê as chances mais claras de gol, na hora do arremate ele se precipita, mas ele vem fazendo realmente boas partidas aí pelo Flamengo. Pode fazer melhor? Pode, mas vem fazendo, vem sendo um elemento de desequilíbrio no ataque do Flamengo, sobretudo quando o Flamengo mais precisa, né? E sem o Pedro em campo, por exemplo, só com o Gabigol, que não tem feito as pazes com o gol ultimamente, né? Continua muito difícil para chegar na zona de tiro e arrematar. E o Flamengo teve então isso, dominou o tempo todo e deu o Fluminense 0x0. O Fluminense foi uma vitória para ele, para estar de 0x0. O lance que decidiu praticamente o jogo a favor do Flamengo aconteceu logo no início do segundo tempo, quando o Darrão... Não, ele até não errou, coitado, ele é preciso certo. Ele deu o cartão amarelo no Felipe Melo, no lance que o Gabigol vinha sozinho, mas não vinha na direção do gol, ele vinha numa diagonal. Se larga ele sozinho com a bola, ele ia bater na bandeirinha de corda. Mas o Darrão marcou a falta, deu o cartão amarelo, aí a senhora que trabalha lá no VAR, aí disse, ah, não estou fazendo nada, vou interferir nisso aí. Chamou, disse, ah, fez isso, fez aquilo outro. E aí o cara expulsou. Eu sou contra, eu repito isso, eu acho até que eu, por mim, eu acabaria com expulsão em futebol, seria substituição. Porque o cara paga para ver 11 de um lado, 11 do outro, o cara não vê pra, paga para ver 11 de um lado, 9 do outro, 11 do lado, 10 do outro, então ele não paga para isso. Então eu sou totalmente contra a expulsão. E contra esses excessos que os árbitros acabam cometendo para querer aparecer mais do que o jogo. Ah, vai comigo assim, dou o cartão, faço. E o Flamengo e Bahia, o Flamengo foi salvo porque o cara expulsou dois do Bahia. Sem nenhuma necessidade, sobretudo no segundo, foi um absurdo. Tanto que ele foi até afastado aí para a CBF. Mas vai quando estão apitando, já está fazendo lambança em outro lugar. Mas enfim, aqui o resultado de 0x0 premiou o Fluminense, porque o Flamengo dominou o jogo inteiro, o Flamengo dominou. Não foi objetivo? Não foi objetivo. Falta alguma coisa? Falta muita coisa para ser objetivo, para transformar o seu domínio territorial em resultado. Não aconteceu. Vai comemorar? Ah, jogou muito, não sei o quê, dominou, deu um banho de bola, assim, quanto foi o jogo? 0x0. Então ganhou o Fluminense, que com 10 segurou o resultado até o final. Para ele, foi uma vitória. O Flamengo não foi uma derrota, porque empatou 0x0, foi só um empate. Mas um empate com gosto ruim, porque poderia ter vencido esse jogo. Importante, repito, essa foi a pior atuação do Fluminense que eu vi desde que o Diniz assumiu. E o Flamengo não jogou um partidaço e tal, mas de qualquer forma foi melhor o tempo todo. Enfim, 0x0, a coisa fica agora para o dia 1º de junho, quando vamos ter então a segunda partida decisiva, todo risco. Se empatar novamente, a decisão vai para cobrança de pênaltis, e assim será a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Foi assim que eu vi. Falou, Apolinho! Washington Rodrigues, o Apolinho se garante sozinho. Aqui, Tupi, teu Tupi. Eu tô anunciando para você a sequência. Vem aí, André Ribeiro, o dinâmico. Ele vem aí com o giro esportivo pela Tupi à meia-noite. O Alexandre Ferreira, grande Alexandre Ferreira. Ele com o programa número 1 da Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil, a rádio forte do esporte. No complemento dessa edição do Super Futebol pela Tupi, em nome de Açaí e você, junto pelo nosso futebol, o atacadista oficial do Brasileirão Açaí 2023. MedLeve, só há 20 anos cuidando da saúde dos brasileiros, há 20 anos superando expectativas. Assim Saúde, conheça o programa Sem Special Life para doenças crônicas. PixBet, com apenas um real você lança sua bet. Acesse pixbet.com. ArcelorMittal, ArcelorMittal, aço oficial de quem torce junto. Gastrogel, vem pro jogo com Gastrogel 3 em 1 na defesa do seu estômago. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Altese Peças Automotivas. Na Altese, a peça mais importante é você. Sinaf Seguros, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf tá pago. Tim, venha para o Tim Pré-Top com Copa do Brasil no Prime Video versão celular. Bet Nacional, Carioca Raiz profetiza na melhor, aposta na betnacional.com. Star Plus, Comebol Libertadores e Sul-Americana no Star Plus. Vem que tem jogo! Eu anuncio que vem aí André Ribeiro, dinâmico. E agora no Giro Esportivo pela Tupi. Até a meia-noite, quando chega o Alexandre Ferreira. Na Tupi, teu Tupi. Abraços e beijos, galera! Tupi, sai da frente. Futebol é na Tupi. Os melhores times do Brasil e da América do Sul jogam no Star Plus. Vem que tem muita emoção. E os maiores craques do nosso futebol. Vem que tem a garra sul-americana. E aquela rivalidade entre brasileiros e hermanos. Tudo isso em dobro. Vista a camisa e leve a paixão pelo seu time para todo lugar. Assista Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Star Plus. Vem que tem jogo. Quem gosta de futebol sabe que para ganhar tem que jogar junto. A ArcelorMittal, líder em aços no Brasil, acredita nisso. Está sempre junto para encontrar as melhores soluções com segurança, qualidade e sustentabilidade. Está junto do Sul Fluminense com unidades em Resende e Barra Mansa. E agora também está junto com você para torcer. ArcelorMittal, o aço oficial de quem torce junto. Andaraí, buraco, queijo, alemão, jacarezinho, mas quem quer Ituiuti, querosene, canta cá, canta cá. Respeita. Tem que ter muito respeito, mas carinho e cuidado, é aí que eu te pergunto. O Sinaf tá pago? Tamo junto. Sinaf tá pago? Liga agora, 0800-702-9930. Sinaf Seguros, melhor fazer. Sinaf tá pago? É nóis. A PixBet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também, com apenas um real, você lança sua bet e se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação, nem burocracia e com suporte humanizado 24 horas. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo a pixbet.com e depois é só correr pro abraço. Olha o Gastrogel aí, gente! É hora do jogo, reúne a moçada, prepara a gelada, já fita o pastel. Apressa a galera que o jogo não espera e a caipira tá de tirar o chapéu. Sem medo de nada, eu parto pra tá aqui com Gastrogel, adeus mal-estar. Dia de jogo, tô no céu, meu estômago e eu. A gente se entende, pois quem nos defende é Gastrogel. Gastrogel, ação 3 em 1. Pode atacar que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Não use este medicamento em caso de doença dos rins e dor abdominal aguda. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Beba com moderação. Gente, olha só, no Açaí o melhor negócio é sempre economizar, porque economizar faz bem. Então corre pro Açaí, economize com muito preço baixo, economize no atacado e no varejo, economize para sua casa e o seu negócio, economize com a facilidade de pagamento. Você pode pagar com cartão de débito, crédito, vale alimentação e Pix, e você pode economizar ainda mais. Baixe o app Meu Açaí e aproveite os descontos e promoções exclusivas. Viu só, aqui economizar faz bem. Vem pro Açaí. Açaí atacadista, para todos, de sol a sol. Diabetes ou colesterol alto? Se você precisa de um aparelho para monitorar o seu diabetes e seu colesterol, a Med Levison tem a solução. É o monitor de glicemia e colesterol, o Helion Luna Duo. Só o monitor de glicemia e colesterol, o Helion Luna, permite que você controle tanto sua diabetes quanto seu colesterol num único aparelho. Quer saber mais? Envie agora um WhatsApp para 97267-5732 e fale com um de nossos consultores. Monitor de glicemia e colesterol, o Helion Luna, um produto com a qualidade garantida pela Med Levison. O Assim é o Plano do Rio. Assistência médica odontológica em ampla rede própria e credenciada. Há mais de 30 anos cuida da saúde do carioca com qualidade médica reconhecida e atendimento humanizado. Programa de medicina preventiva Assim Special Life. Hipertensão, diabetes, emagrecimento saudável, problemas na coluna, saúde mental e bebê. Assim, saiba mais em assim.com.br e no blog vivaassim.com.br. Ligue 2102-5555 ou fale com seu corretor. Amigo reparador, fique tranquilo, você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333, 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. E aí, gente, quem tá afim de curtir milhares de séries e filmes, é só vir pro Tim Pré-Top, que você aproveita seus conteúdos favoritos com Prime Video versão celular incluído, quando e onde quiser, e você ainda tem Deezer Go grátis e 9 GB de internet. Eu nunca vi um pré-pago como esse. Venha para o Tim Pré-Top e ative o modo diversão. Tim, imagine as possibilidades. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Esportivo. Oferecimento. Lucre com as melhores cotações na betnacional.com. A Bet do Carioca. André Ribeiro. É da Tupi. Pontualmente 11 horas e 20 minutos no Rio. Para você ligado no microfone da Tupi, aqui em 96,5, está começando mais um Giro Esportivo para você. Hoje é terça-feira, 16 de maio de 2023. Em campo mais uma vez, a melhor e mais completa equipe de esportes do rádio brasileiro. E nós acabamos, através do Luiz Penido, do Apolinho Austin Rodrigues e dos super craques, de transmitir, né? Transmitimos ainda há pouco o jogo Flamengo 0, Fluminense 0, primeira partida da decisão das oitavas de final, uma das vagas, né, para as quartas de final. Nós estamos na oitava, né, nas oitavas de final, e no Maracanã, 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. O próximo jogo, o jogo